Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 96ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos aqui dois convidados, Diego Flyfish, do Gaveteiro, também responsável pelo Gavestacha. E aí, galera, estamos aqui, vamos nessa. Tudo isso daí porque o japonês não consegue falar peixe frito certo, né? Mas você sabe que japonês, eu sou um japonês foda, cara, ele não é destino. Muito negro, cearense principalmente, cara, tem o olho puxado, sempre acaba levando a peso de China, ou Japa. O famoso Japaíba, né? O Japaíba. O pior que nem cara nordestino tem, velho. Aí, pior que não, falar. Cara, ele não tem cara de nordestino. E conosco, mais uma vez, nossa putinha, Renato Benevenuto, a Bonexa. Olá, senhores. Eu achei que quando você falou que tinha dois convidados, eu achei que você não tava falando de mim, achei que tinha mais alguém. Ai. Já tô em casa, né? Resposta errada! Então é isso, vamos falar sobre as notícias da semana que foram ao ar entre os dias 13 e 17 de junho, mas antes disso, vamos aos nossos e-mails. E-mails. Nerdmail. Vamos a mais uma leitura de e-mails aqui com o Dorminhoco Guizão. Dormi bem, viu? Que acordou 3 horas depois da gravação do cast. Nem com essa noite, eu tenho certeza que ia pegar no meio. Não, não, foi pelo horário que você me falou, você passou acho que uma horinha raspando depois. Ia nada. Mas é isso aí, recado de sempre, nós estamos lá na Rádio Animix, todas as terça-feiras, às 16 horas, confira lá, Nerdrops, junto com uma batelada de cultura japonesa, anime, mangá, música, afins, acesse radioanimix.com.br. Bom, já emendando outro recado aqui, dessa vez é o Twitch Promo do nosso parceiro Eden Pop, né, do nosso amigo lá, o Jefferson Navarin, que está sorteando via Twitch uma edição de Deuses Americanos do Neil Gaiman, e aqui a gente vai deixar no link do post aí todos os requisitos que você precisa fazer para estar concorrendo, né, tudo isso via Twitter. Então, aqui resumindo bem rapidamente, né, você precisa, primeiro, morar no Brasil. É, eu acho que isso já segmenta nosso público, né, em 90%. Se bem que olhando aqui o Analytics recentemente, nós temos vários acessos de fora. Pelo menos um de cada país. Incluindo a Tchecoslováquia, hein? Bom, outro requisito é você seguir o @edenpop, né, que é o Twitter do site www.edenpop.com, que é o site de notícias do nosso amigo Jefferson Navarin, ou @jnavarin, como vocês conhecem via Twitter. E estar seguindo o Twitter da editora Conrad, que é @ConradEditora. E isso, né, tem que estar seguindo até o momento do sorteio. E se não for muito incômodo, claro, você já pode curtir a página deles no Facebook. Bom, mas enfim, a gente vai deixar com todos os detalhes, links e até atalho para quem quiser, né, compartilhar com seus seguidores e amigos aí. E é isso aí, acesse nosso post, confira lá, participe. Twitch Promo de uma edição aí dos Deuses Americanos do Neil Gaiman. Bom, e sem mais recados, vamos para os nossos e-mails. O primeiro e-mail é do Marcos, o gênio do mal, ele diz que é do internetdiscada.com. Vamos entrar num consenso aí, né? É, e discada, internet. Vamos entrar num consenso, é internet discada. Olá, amigos, eu é que sou xarope. Se você digitar idiscada.com.br, irá perceber que o endereço não entra. Quando digitar internetdiscada.com, ele entra no meu site. Logo, ninguém da Nerdrops me visitou. É que a gente até assina o feed deles. Mas tudo bem. Bem que pode ter sido culpa desta minha falha. Porque o blog era idiscada.blogspot.com, agora é internetdiscada.com, no qual vocês estão linkados desde o começo. Sobre o cast, a menos que o Tim Burton fique na rédea curta na hora de produzir Piratas do Caribe. O Piratas do Caribe. Produzir Piratas do Caribe, o filme não vai funcionar. Ele é autoral demais para um filme assim. A não ser, é claro, que resolvam fazer uma versão em desenho, algo em stop motion. Assim como já tem os quadrinhos, que é uma mídia diferente. Já que Jack Sparrow é um tanto quanto afeminado, poderia ser o Joel Schumacher para fazer uma adaptação ao seu modo. Abraço e espero visitas. Caraca, mas pô, Schumacher não precisa tanto, né? O que mais que o Schumacher fez, velho? Campeão da Fórmula 1? Acho que o Joel Schumacher, eu cheguei a acreditar que ele dirigia o Seven, mas eu acho que ele é produtor do Seven. Caralho, não, ele não relou em Seven. Não, não, ele é produtor. Ele é um dos produtores executivos do Seven. Pacote, quem dirigiu foi o Fincher lá, David Fincher, acho que é, não é? Por um fio. Bom filme. Caralho, ele fez um filme bom, velho. 8 milímetros, bom filme. 8 milímetros é do caralho. Um Dia de Fúria. Toma. O cliente, velho, olha só. Garotos Perdidos. Garotos Perdidos, que é um filme datado, porém na época foi muito legal. É, tem várias coisinhas bem ruins aqui, mas caralho, velho. Um Dia de Fúria e 8mm. E não só isso, Por um Fio também é um puta filme, né? É que tem gente que tem, digamos assim, aquela birra chata com o ator lá, com o Colin Farrell, né? Com o irlandês doido lá. Mas, cara, de resto é um filme muito bom, cara. Olha, ó, o Joel Schumacher, você fez muita merda na sua vida, mas, cara, parabéns pelo Dia de Fúria e pelo 8mm, viu? Parabéns, você ganhou um pouco de respeito agora pra mim. É um porno freak do caralho, né? Pra trazer todo aquele universo lá no 8mm, né, cara? Que, diga-se de passagem, é um filme muito bom do Nicolas Cage, com, né? Do Nicolas Cage, e com Joel Schumacher na direção, velho. Quem esperaria uma coisa dessa, não? Pô, o próximo e-mail é do Jonas Skazinski, de Caxias do Sul. E aí, Peixou, é o Skazinski de novo. Vocês pediram, vocês terão. Pra começar, o vídeo do chocolate, isso tem no próprio site da Discovery. Sim, Guizão, puta que pariu pros caras. Bom, tá aqui o link, né, do programa do Mythbusters. Tem no YouTube, eu vi hoje, tem no YouTube. É, acho que, se não me engano, ele tá em 5 partes. Mas eu não vi esses mini-mitos que tem, que eu vi em vários outros vídeos, no caso um desses vídeos que ele passou pra gente é um mini mito. Eu não vi esses mitos aí, eu não sei se é um outro episódio, porque eu acho que eles tiveram algum outro de Schumacher, do Schumacher não, do MacGyver. Schumacher. É, eu tô impressionado, fiquei impressionado. E cara, ia muito louco, velho. Tem um episódio, tem uma hora que eles fazem um esquema com os caras lá, o Adam e o do Jamie, que eles colocam quatro coisas que o MacGyver fez. Então eles colocam eles na situação e não falam o que eles têm que fazer, tá ligado? Uhum. Então, tem uma lá que eles colocam os caras dentro de uma sala. Aí os caras fazem igualzinho o MacGyver. Tipo, eles pegam uma lâmpada que eles têm lá, eles quebram a lâmpada e eles usam o filamento da lâmpada pra destrancar uma porta, velho. Olha só, cara. E conseguem. Bom, mas enfim, abraços aí, continua um excelente trabalho. Muito grato pelo e-mail e pelo esclarecimento aí, senhor advogado do MacGyver. O próximo e-mail é do Léo Luz, do actionnerds.com.br. Salve, Nedaiada Dropiana. Eu fico quase 2 semanas sem ouvi-los e o que acontece, e me acontece essa balbúrdia no Nerdrops. Achei muita mancada colocar o Michael J. Fox nos Transformers. Porra, seria a mesma coisa que colocarem ele pra pilotar o Megazord. Capitão América será épico nos cinemas, eu espero muito do filme e vou assistir como um fan freak. Se os roteiristas acertaram a mão no X-Men First Class, imagina com o quarteto, por mais que o filme seja ruim, eu até gosto dele. É sério. Eu também teria uma pasta de dentes de bacon. 2. Bacon é bom com tudo. Tem um chiclete de bacon nos Estados Unidos também. Você fica mascando porco de inteiro. Tem também uma linha inteira de produtos com bacon. É, eu já vi essa linha de produtos. Não, não é tudo de bacon. Algumas coisas parecem bacon, mas não são de bacon. Esse chiclete que ele comentou, ele tem gosto de bacon mesmo, é o que diz. E eles lá tem muitas coisas que parecem bacon, mas não tem gosto de bacon. Esse chiclete, no caso, tem gosto de bacon. E ele diz também que ele odeia essa banda mais bonita, nerd, feia, cretina da cidade. Um beijo na bunda de vocês. Na sua também. É. Essa bunda magrela de Jundiaí sua. Você viu que filha da puta vai abrir uma fábrica da Apple em Jundiaí. Ah, é? Ah, é, a Foxconn vai abrir em Jundiaí. É, tão perto e ao mesmo tempo tão longe, né? Próximo e-mail é do Diego Souza. Fala aí, galera do Nerdrops. Aqui quem fala é Diego Souza, 24 anos, do Rio de Janeiro. Venho até vocês para falar sobre Conan, que tinha medo de ficar uma merda, como todo reboot. Mas depois de ver uma cena de luta com o ator em Guerra dos Tronos, que caiu do cavalo, fiquei mais tranquilo. Quanto ao Quarteto Azul, tenho de dizer que eles não fazem muito sucesso aqui no Brasil. Porque não tem um apelo visual como outro grupo da Marvel, como X-Men e Vingadores. fora também que nunca foram um sucesso de vendas de HQs. Por aqui, vou me indo, até o próximo cast, fique em paz. Quarteto Azul, por que Quarteto Azul? Porque eles, todos eles são vestidos de azul, não é? É. O uniforme do Quarteto tá Fantástico, né? Todo azul? É, era azul. Não é mais? Não, agora é branco. Pra neve agora. Mas, o Oliver, você que manja mais de quadrinhos do que eu, o Quarteto Fantástico não é muito bem aceito aqui no Brasil? Ah, eu acho que isso daí é coisa de hoje, cara. O mercado de quadrinhos mudou muito no mundo inteiro e aqui no Brasil acho que foi onde a gente mais sentiu. Pro público novo que acabou se gerando aqui, né, com essas histórias mais modernas e tal, sei lá, acho que o Quarteto meio que ficou de fora mesmo. Mas hoje também, cara. E vamos mandar um abraço pra quem comentou, né? Afinal de contas, não só de e-mails vive os nossos posts com os casts. É, vamos mandar um abraço pra Mariana, que é a arroba bacoweberiana, não sei o que significa, mas é a nossa querida CEO da Taverna do Ogro Encantado. Eu não leio outra coisa senão baconberiana. Pois é, eu também sempre achei que fosse baconberiana. eu só leio baconberiana, velho. Eu lia bacon vegetariana, mas deixa quieto. É meio complicado, né? Se vocês têm alguém pra agradecer, é a Mariana e o Pedro. Exatamente. Porque todos esses mimozinhos que vocês ganham da taverna, sabe? É ela que dá, viu? Lembrando que a Mariana já tá com a mão coçando pra outra. Pois é, viu? Ela que embala, põe no correio. Então, mande lá o seu reply pra dona Mariana, dando seu agradecimento. Um abraço também pro Diego, que disse que os Mythbusters já fecharam um buraco de radiador com uma clara de ovo no episódio 15. Sim, que foi o que eu vi, que eu lembrava, né? Que eu comentei. Bom, você tá falando que viu. Plausível. É. Bom, também abraço pro Roger Gelonese, na empresa com o amigo Trampa, na IBM, chamam gambiarra de Temporary Permanent Fix. Traduzindo, seria conserto temporário permanente, né? Então, um abraço também pro Cajupe e pro Marcos Melo. O Dudu XM e o Alderlino. O Aoshizin e o Arlen Silveira. E o Kio Caio César, que deixou o recado aqui como o mais novo advogado do Jason Momoa, que diz que do jeito que o Momoa vem atuando em Guerra dos Tronos, tô começando a acreditar no filme do Conan, o cara tá mandando bem, é só dar um desconto pro lápis de olho. Tirando que né, ao vivo, né, entre aspas, né, fora as fotos, o cara tem sei lá, 4 metros de altura, né, velho? Sim, por 3 de largura. É, né? O cara é gigantesco, velho. E também pra finalizar, um abraço pro nosso querido Marcelo Neves. É isso aí, portanto finalizamos nossos recados, nossos e-mails, aquele abraço e simbora pro cast. Simbora! Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Definido o diretor de Os Mercenários 2. Transformers 4 pode ser dirigido por Steven Spielberg. Russell Crowe será Jor-El em Superman Man of Steel. Hollywood está fora da Comic Con este ano. Liam Neeson para participação em The Dark Knight Rises. Bem, saíram aí 5 novos pôsteres e também o segundo e definitivo trailer de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2. E, rapaz, segundo trailer, vou falar pra você, tá mais animador do que eu estava com o próprio livro, cara. Nossa, o primeiro do a parte A também teve um trailer legal, mas, assim, não achei que foi esse tanto adrenalina que nem demonstrava o trailer. Eu achei que foi mais, assim, obviamente, parte A, né, mas o filme acabou sendo como uma grande introdução mesmo, né, não teve um momento lá de muita ação ou coisa do tipo, né? Eles estão começando a desenvolver o caminho pro final. Ah, eu vou falar pra você, dá graças a Deus que foi isso, viu? Se ele fosse fiel ao livro, você tinha dormido. O livro é ruim? A primeira parte do livro é horrível. E assim, eu não sou um cara que fala assim, sabe? É difícil o livro que eu falo, não, pô, vou parar de ler, não aguento mais ler essa bosta. Agora, é a primeira parte do sétimo livro, não sei se eu tinha criado tanta expectativa, mas todo mundo fala que a primeira parte do livro é ruim, né? Que ela é muito parada e tudo mais. Tanto que até no filme teve cena de ação que não teve no livro, porque senão acho que realmente o pessoal ia dormir. E agora, meu, segundo filme, o que ele promete, vou falar assim, já vi várias coisas ali que não tem no livro, só que assim, o que eles estão fazendo, acho que vai servir mais pra dar aquele impacto em quem tá assistindo, aquela emoção, sabe? E é uma liberdade que vai passar fácil aí, eu acho que não vai ter fã que vai ficar reclamando não, cara. Aí o quinto filme, ele também não era paradão? Quinto filme? Não, o quinto livro. Ah, não, o quinto livro era bem meio então, parado também. Vestido. É, pois é, eu achei também. Ele era bem chato e tinha aquela coisa, aquela maldita Umbridge lá, que ficava de diretora da escola, sabe? Ah, tinha aquela parada armada Dumbledore, né? Que nem ficava tendo aulinha pra... Puta, aquilo era muito chato. Era muito chato. Até no filme aquilo era chato. Aí chama Harry Potter e a Ordem da Fênix e os caras simplesmente não aparecem, né, meu? Os caras não fizeram nada. Os caras apareciam a cada 50, 60 páginas. Ah, a Ordem está fazendo alguma coisa. Abraço, tchau. Pô, eu nunca fui muito ligado em Harry Potter, não, cara. Nunca curti muito, não. Meu irmão é que é super fã. Agora ele falava muito do quinto livro lá. Ele dizia que era bem legal. Dizia que aquele duelo do final lá do Dumbledore lá com o Voldemort. Ele disse que ia ser foda e no filme nem foi, né? É, então, digamos assim, o livro, o quinto, pra mim, tem muita gente que fala que é o melhor, mas assim, ele é bonzinho, tem seus momentos, assim, sabe? Porque no geral ele é muito parado, eu sou muito mais o sexto, porque assim, também não tem tanta coisa, mas ele revolve mais a parte do passado do Voldemort, e você fica interessado em ver até onde vai dar isso aí, entendeu? É, dos filmes eu parei no terceiro, cara, e muita gente não gostou, mas foi o que eu curti mais. Eu também era o que eu mais gostava, que é aquele que foi dirigido pelo Alfonso Cuarón, né? Foi. É, e o pessoal disse que não foi fiel, né? Mudaram um monte de coisa lá, mas, pô, eu tinha achado tão legal, mas... Caguei, porque assim, eu no quarto, eu fui começar a ler entre o quarto e o quinto filme, né? Que um amigo meu ficou botando pilha, meu, lê, que é muito bom. E aí, como ele é um cara que lê bastante, né? Falei, vou pôr fé nesse cara aí, né? Aí eu comecei a ler, falei, enquanto não acabar, ele vai ficar enchendo meu saco, né? Então eu acabei lendo todo. Deu rapidão, um atrás do outro, devorado, assim. Os três primeiros, sim. E depois triplica, né, velho, o número de páginas. É, né, porra. Acho que depois você lembra... do quinto livro não é o livro primeiro inteiro, sei lá, né? Por aí. É, os livros vão, assim, multiplicando o número de páginas, né, cara? Primeiro começa fininho, o último tá uma bíblia. Mas, olha, eu acho que o filme promete, eu acho que não só promete, eu tenho confiança que o David Yates tá provando que consegue entregar um filme bom de Harry Potter, não sei como que vai ser depois, daqui pra frente, né, como que vão ser as outras experiências dele na telona. E é isso aí, eu tô confiante, né? Não sei vocês aí. Na parte de ser fiel, cara, se vocês gostam de fidelidade, não vão ver X-Men First Class. Eu vi seus tweets, você tava muito puto. Não, né, não, assim, o filme é legal, cara, mas puta que me pariu, velho. É um bom filme, mas não é um bom filme de X-Men, você acha isso? Bom, olha só, eu não li nada de X-Men First Class, mas eu vi o filme, eu gostei, mas eu entendo que o quadrinho acho que não tem nada a ver com o filme. Não, o filme não tem nada a ver com o quadrinho. Pois é, então eu pensei, olha, você vai ver um bom filme, mas você não vai ter nada a ver com o que você leu, assim, então vá de mente aberta, que você vai gostar. Senão você vai ficar aquele fã nerd chato que diz, ah, mas isso não era assim, não sei o que, porra. Mas o quê? Por causa da formação, é, do cara, ou tem mais coisa além disso? Não, por causa da formação, linha de tempo, é, personagem que veio existir só nas histórias de hoje, já estão lá. É, aquele negócio, no fim não é só a formação, porque se você for pegar a formação, isso também influencia na linha de tempo e tudo isso que você falou, então, né? É mudança, assim, tipo, o Banshee, ele é um cara velhão no X-Men e tal, ele era agente da Interpol, aqui ele é só um moleque, entendeu? Coisa do tipo, a Moira MacTaggert é uma geneticista, que ela é uma espiã, cara. Pô, o Xavier tem cabelo, né, velho? Porra. Não, se sacanagem, fosse por isso, cara. Pelo fato de ser o princípio e tal, nem tchum, assim, nem me preocuparia com isso. Ah, o Oliver já tem cabelo também. É, pô, eu tô na transição, tá ligado? Eu tô no gerúndio aqui, tô ficando. Gerúndio. Tá na fase de ampliação da testa, né, cara? É, pô, é. Bom, e tá chegando aí o terceiro e, até onde a gente sabe, o último filme da trilogia, esperamos assim, Transformers, né? Michael Bay voltando na direção. E com toda aquela galera lá, o Shia LaBeouf, como o Sam Witwick, agora acrescentando a Rosie Huntington, né? A modelo da Victoria's Secret, com a Carly Miller. E ainda você vê lá Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro e, meu, aquela galerinha de sempre. O trailer, pra variar, sempre surpreende, né? Apesar da gente saber que vai ter muita explosão, muitos robôs e muita pancadaria. Vai ter muito Michael Bay, né? Pois é, né, cara? Então, meu, tá aí o trailer. Eu achei bacana. É, pela terceira vez eu vou iludido no cinema e vou gostar. Porque ele vende exatamente o que o filme tem, né, cara? Você sabe que é justamente aquilo que vai ter no trailer. Pelo menos não houve enganação em nenhum dos dois filmes anteriores, né? O Michael Bay sabe fazer um trailer, né? Não, mas aí que tá. O trailer condiz com o filme que ele tá te vendendo. Pô, mas eu vou te falar que o primeiro, eu fui assistir achando que ia ser uma coisa um pouco mais séria, velho. Porque quando ele passou lá, lá no primeiro trailer lá do primeiro filme, que tinha lá, mostrava aquela cena lá do helicóptero e tal, né, do Transformer lá, o Decepticon, chegando lá naquela, acho que era uma base militar, pô, eu achei que ia ser uma parada assim, quase Exterminador do Futuro, sabe, assim, aquela coisa um pouco mais séria, né. Eu não achava que ia ser tão galhofa como foi, não. Eu acabei não curtindo muito, talvez por isso, velho. O primeiro eu ainda achei legalzinho, mas o segundo, pô, caguei, velho. Caguei legal mesmo. Achei muito American Pie com robô, tá ligado? Aquela coisa assim, meio galhofa. Velho. O cara colocando parafuso no bolo, você já imaginou? É, né? Deixa. Querendo trocar o óleo literalmente, né, velho? Uma parada assim, né? Caraca, velho. Pô, mas o segundo filme, o Michael Bay mesmo falou que ele achou que não ficou do jeito que ele queria, né? Mas esse terceiro disse que era o melhor. Pouca explosão, né? Ah, é, eu acho que... Quer falar, não, esse terceiro é mais ou menos, assim. Mas você vai com a expectativa baixa que você vai gostar, velho. Aí é foda, né? Ah, cara, mas eu acho que foda, assim, o segundo não ficou do jeito que eu queria. Ah, vai tomar no olho do c***, né, cara? Seu diretor, quem mais, então, que... Falhou alguns detonadores lá, não ficou do jeito que eu queria. Metade da cidade não caiu, né, cara? Mas pode ser já uma jogada dele, né? Ele falando já que sabe que muita gente não curtiu muito o segundo. Ele fala um negócio desse e já diz que o terceiro vai ser melhor. O povo já vai com expectativa achando que vai ser uma coisa pelo menos igual ao primeiro. Melhor, né? eu não digo assim, mas ele falou que vai ser um filme mais dark, né? A própria história do filme vai ser um negócio assim, não tão final feliz, digamos assim. Vai ser tenso. Pode ser o diferencial que tava faltando nos outros filmes, né? Que nem você falou, de repente é um pouco de seriedade mesmo. É, até porque você abre a possibilidade de muita gente morrer nesse filme, porque tipo, é o fim do contrato de uma galera. O Shia LaBeouf já falou que ele não volta pra fazer mais Transformers. Quarto, né? Aliás, ele é dispensável, cara. Assim, todo mundo que não é robô é meio dispensável nesse filme. Fala sério. É, sinceramente. Transformers são o Jack Sparrow do Transformers, cara. Não, que não é o robô, não. Que qualquer um é dispensável aí. Porque depois do segundo, que a menina lá era uma Decepticon. É, pô, eu tinha um grande potencial essa menina pra mim. Tá valendo qualquer bosta, né? Vamos nessa. Pô, você lembra que o Megan Fox, que era... Porra, pra mim era a cereja no topo, assim, do Transformer. Quem não é dispensável? Eu tô vendo aqui que ele tá trocando 6 por meia dúzia aqui. É mais a nível de substituição. Eu não sei se foi problema de rixinha, desinteresse ou dele ou da Megan Fox, mas enfim, eu acho que vai funcionar do mesmo jeito. Pelo que eu li, era assim, ela tava puta porque o cara só ficava usando ela como símbolo sexual, sabe? Ah, ele tá muito diferente nesse filme, então, porra. É, assim, ele não mostrou uma bundinha nem nada da outra até agora, hein, cara? Aí, na outra ele caprichou, viu? Botando a mina de 4 e tudo mais. É engraçado que essa menina, eu acho que ela já existia em algum, sei lá, alguma história ou que saiu na internet ou um quadrinho ou qualquer coisa, porque pra poder fazer essa transição da Megan Fox pra ela, assim. Mas eu acho que ela é uma Gisele Bündchen meio genérica, sabe? Então, mas voltando a Transformers, assim, a parte do filme, até a questão da Megan Fox ter saído, teve uma declaração aí do Shia que parece que ela tava boa da vida mesmo, era do cara ficar toda hora, close no rabo dela, sabe? Mandando ela ficar de 4 e tudo mais. Parece que a questão toda dela ter saído foi essa. Não era porque ela subiu no salto alto, você achou foda e foi embora? Não, parece que ele ficava usando muito ela como símbolo sexual e parece que isso deixou ela meio putinha. Pelo menos foram as palavras do Shia, né? Pô, só que então como ele... feia, né, velho? Porque do jeito que ela tá ali, é difícil, né? É, você tá... Vender o filme de outra forma. É, tanto ela não quer esse rótulo, que nem teve esse último filme que ela foi um anjinho, era um anjinho com um fraldão, né, cara? Era teta fazendo cotelado, bunda, perna. Essa menina que substituiu a Megan Fox, ela era do desenho do Transformers. Carly Whitwick? É, sei lá. Ela é parente, então? É? Caralho, é minha prima. Será que ela casou? É, às vezes... Não, é prima, não tem problema não, pô. Se fosse o primo, aí já acharia meio transformista o negócio. É. Mas, não, o nome dela é Carly Miller. Carly Whitwick deve ser... Ah, casou, então. Deve casar, deve ter um negócio desse. Caramba, a gente era criança, nunca viu isso. Eu não sabia nem que o cara existia no desenho, velho. Nem eu, pra mim inventava todo mundo pro cinema. Não, o Sam sempre existiu, sempre foi amiguinho e tudo mais. Mas já que a gente tá falando de Transformers aqui, né, a gente já sabe que o Shia LaBeouf não volta, ele já falou que não ia voltar, e começaram vários rumores também de que o Michael Bay não ia voltar. Aí o pessoal já começou a ficar meio apreensivo, afinal de contas, a chance de Transformers 3 não emplacar na bilheteria é mínima, né? Porque mesmo sendo uma bosta, os dois primeiros, assim, o primeiro eu gostei muito, o segundo já não, mas mesmo assim, a bilheteria dos dois só aumentou de um pro outro. Então eu acho que esse sucesso vai ser inevitável. Isso daí, ele anda meio que de mãos dadas aí com Piratas do Caribe, cara, no resultado, digo. Porque você vê que todo mundo critica, explica, pô, que o fim do mundo foi uma puta de uma merda, e no final foi até então, antes do 4, se eu não me engano, foi o recordista, né, de bilheteria. Falem bem, falem mal, mas assistam seus filmes. Ah, pois é, né? Cara, aí, pô, no último Nerd Drop já tava 700 milhões, cara, o lucro do filme. Agora tá 900. Pô, o Piratas teve a melhor abertura de um filme na história agora, Piratas 4. Foi 169 milhões, né? Foi. Ele custou 250 milhões e arrecadou 200 nos Estados Unidos. Você falou, pô, prejuízo, né? Mas ele arrecadou mais 700, cara, fora dos Estados Unidos. Se eu não me engano, o último Transformer passou varado 700 milhões, né? Foi longe. Acho que deve estar parou em 850. Aí, então, isso só bilheteria, né? Você não tá botando produtos, McDonald's, sei lá, essas brincadeiras. É o crescido que compra a máscara do Bumblebee, né? Pra fazer barulho. É, essas coisas. Carrinho, mochila, sei lá, lancheira. É, sem... Porque esse mercado de action figures, roupa, e enfim, deu uma revitalizada, né? Porque, tipo, Transformers sempre teve aí nas prateleiras aí de brinquedos e tal. Só que aqui no Brasil não, né, no caso. Mas agora, com a onda de filmes aí, cara, voltou tudo com força total, né, cara? Então, voltando aqui, né, o pessoal tá com aquela dúvida se o Michael Bay volta ou não, porque tá meio magoadinho, porque ele arranjou, acho que briga com todo mundo, né, cara, pra fazer esses três filmes aí. Então, e aí, o nego não sabe se ele volta ou não, e se ele não voltar, como que seria um quarto filme sem ele, né? Aí o Tyrese Gibson tava dando uma entrevista aí, falando com o pessoal do Movie Web. E aí, o que que acontece, né, pô, se o cara não voltar? Meu, o cara me solta aqui. É, você tem que lembrar que um dos produtores executivos simplesmente é Steven Spielberg, né? Então, quem sabe aí, se o Michael Bay não voltar, pô, a gente tem aí um bom plano de fuga aí, né? Ah, foi ele que jogou a Spielberg? Não, foi o Tyrese Gibson que falou. Caraca! Mas eu acho que não foi de graça. Tá, vai. O cara, ele assim, ele é um cara, ele é produtor executivo e o filme não ia pra frente se ele não falasse pro dia, entendeu? Mas pera aí, o Spielberg, ele não é só produtor executivo do primeiro? Não, dos dois. Porque você sabe que a DreamWorks, que, né, cuja companhia de filmes, um terço parte aí do Spielberg, pô, ela não tá mais no segundo, é só a Paramount. É que eu acho que o Steven Spielberg, ele não tem só a DreamWorks, cara. Aliás, o Spielberg, ele tá com algum projeto agora? Estão especulando que ele pode fazer um monte de coisa. Hoje mesmo saiu uma notícia que ele pode fazer um reboot do Jurassic Park. Porra? É, pois é. Reboot? Reboot. Você não leu isso, não? Não, cara, eu tenho mais pra fazer. É o cara que sai de notícia, né, velho? Bem, essa semana saíram dois novos pôsteres aí de filmes da Marvel, né? O primeiro é do Capitão América, que é meio que uma recriação, assim, live action de um antigo quadrinho do herói. Vocês podem conferir aí no link. E o segundo é um pôster, do primeiro pôster, né? Do Projeto dos Vingadores, que parece que foi clicado aí numa feira de licenciamento. Um pôster, né? Um pôster, cara. E a pergunta que fica é de que criança era essa festa, né, cara? Porque tá com cara de convite de festa de criança aqui. É, cara, é foda, mas... Tipo, primeiro falando sobre o pôster do Capitão América, eu acredito que todo mundo assistiu aquele Rocketeer. Pô, assisti que sim. Que é totalmente ambientado, assim, meio na época dos anos 40, anos 50, não tenho certeza. E esse pôster do Capitão América aí, todo estilizado, todo retrô, é bem, muita cara disso, cara. Eu lembro totalmente da arte das divulgações lá do Rocketeer, inclusive até a própria revista, cara. Vendo isso, eu acredito que o filme até seja legal nessa parte, né? Imagino que devam fazer um tratamento no filme, né? Pra parecer mais desgastado, coisa do tipo. Que muita gente tá fazendo isso hoje, né? É, tem até um ar meio assim, soccer punch, né? Uma coisa meio assim. Ele tá dando um soccer punch, né, cara? Do Hitler, né? Meio hipster, né, o negócio. Agora no trailer lá, tinha mostrado Hitler? Não me lembro. Não mostra Hitler nenhum, não. Porque eu, quando vi esse poster pela primeira vez, eu tô sabendo agora que é oficial. Eu achava que era tipo... Não, mas isso é uma representação tipo artística, cara. É como se eles estivessem fazendo uma propaganda militar. Então colocaram o Capitão América, que é o símbolo da propaganda militar deles, né, como eles deixaram bem claro. Saquei. É tipo enfrentando o Hitler, mas é só um propaganda militar. Mas é oficial, né? É oficial, o pôster é oficial. Me lembra que... Não necessariamente vai ter o Capitão América socando o Hitler. Não, cara, seria legal. Não, pode ser uma surpresa, a gente não sabe se tem um poteiro de tempo. Uma surpresa se tivesse um crossover, né, com o Bastardos Inglórios também. Podia, assim, podia. É, isso aí ia falar, daqui a pouco ele tá dando um soco na cara do Hitler e aparece o Brad Pitt atrás dele, né, cara? É, sacanagem, né, velho? Sacanagem. Aparece o Magneto, né? Agora foda-se, não tem mais, foda-se linha de tempo, foda-se personagem, coloca Capitão América, Super-Homem, enfia junto também. Tá magoado. Que nem aquela cena do... aquela cena do apertem os cintos do piloto sumiu, todo mundo faz uma fila pra bater no Hitler, sabe? É, vai que o Red Skull é companheiro lá do Hitler. Sei lá, né? O Caveira Vermelha, ele é nazista, né? Ah, então pronto aí. Já tá meio caminho andado. Você imagina que se todo nazista fosse tomar um cafezinho com o Hitler, tava mal, né, Renato? Cara, isso é filme, sabe? Você releva essas coisas. Agora, gente, e o pôster dos Vingadores? Que coisa bonita, né, cara? Gente? Isso daí só defende a ideia, cara, de que cada personagem ou grupo de heróis devia ter, no universo que eles existem, só eles existem. Tipo, não, pô, X-Men do mesmo universo do Homem-Aranha. Não, esquece isso, cara. Nos filmes tem que ser, pronto, só os X-Men existem nesse mundo e boa, só o Homem-Aranha existe nesse mundo e boa. Porque eu tô achando, assim, por mais otimista que a gente esteja com os filmes individuais da Marvel, cara... Esse lance dos Vingadores, pra mim, por enquanto, tá sendo meio megalomaníaco, sabe, cara? Muito grande, vamos ver se funciona, né, cara? Até agora tem dado certo. Né? Dado certo o quê? Tem dado certo os filmes individuais. Bom, então. Os Vingadores é uma coisa nova. Tem dado pro resto dar certo. Então. É, a verdade é que eu acho que comeram a do Oliver na sessão do X-Men, cara. Verdade é essa. Tá muito traumatizado, tá muito levado pela emoção, tá emotivo. O X-Men que seria tipo, como se fosse o teste, né? Pra saber se os Vingadores podia vingar, né? Por que não? Porque, tipo... Puta merda, Oliver Pérez, toma aí, ó. É isso, tem esse papo. Porque você vê, o primeiro X-Men, muito se falava na época até, que os caras quiseram botar aquele visual meio Ultimate, assim, porque ia ficar muito galhofa, né? Toda aquela mistura, assim, toda colorida, de um monte de herói diferente e tal. A gente tentava deixar uma coisa, assim, mais realística, né? Já se for os Vingadores, como tá encaminhando pra ser essa coisa, assim... Você vê, o Capitão América tá bem fiel, né? O Homem de Ferro também tá bem parecido com o que ele é mesmo. Aí tá ficando aquela coisa meio Power Rangers, né? Não sei se vai ficar tão legal quando juntar tudo, né? Cara, isso não é nada. Ainda bem que eles não fizeram aquele uniforme do Wolverine, né? O amarelo e azul. Esse é bonito, esse não, é fala a verdade. Style, né? Parece uma pilha Rayovac, o filho da puta. O Wolverine é um cara pilhado. Puta merda. O pessoal com muita garra nos trocadilhos, né? Porra, o cara usa um trocadilho pra fazer outro, né, velho? A gente atrai essas coisas, tem muito magnetismo pra isso, viu? Bom, depois de uma certa indefinição, eles escolheram finalmente o diretor que vai fazer os Mercenários 2, já que o Sylvester Stallone falou que pra dar conta de dirigir, atuar e escrever, já fica meio bravo pra ele na atual idade que ele se encontra, né? E então ele escolheu o Simon West, que dirigiu Con Air, Lara Croft, Tomb Raider e, mais recentemente, Ben Mechanic com o Jason Statham, que, aliás, está no Mercenários 1. Então, o que vocês acham? Então? Eu acho que é muito abusado, né? O cara falar que seria demais ele escrever um filme desse, né, cara? Ah, porra, velho. É isso pra mim, o Renato inventou isso, com certeza. Ah, não, olha só. Cara, olha só, vocês já viram o Blu-ray do filme, do Mercenário? Que tem um documentário do Stallone nele, assim, e mostra ele, tipo, atuando uma cena e dirigindo a cena. É engraçado, mas é tenso, assim, você vê que ele tá se esforçando, assim. Ele diz, não, então, a gente vai chegar aqui nessa área e vai falar isso, você fala isso, você fala isso. Aí ele mesmo, na cena, ele grita, sei lá, ação, aí a galera já se prepara, aí o cara fala meio devagar e diz, não, pô, começa de novo, porque tu tá fazendo errado. Ele tá, é complicado pra caramba, sério, eu até assim, nossa, o cara tá se esforçando mesmo pra fazer isso funcionar, é bravo, cara. Ele teve que fazer a cena mil vezes, toda vez que ele ia pra ação, ele ia com a claquete na mão. Dava tiro com a claquete, né? É, ele pescoço, não, ele não torceu o pescoço, não teve uma parada. Ele quebrou o pescoço, né? É verdade. Um vilão lá quebrou o pescoço dele. Aliás, ele teve que terminar o filme totuado, o médico disse que ele tinha que operar lá e ele continuou filmando zoado e só operou depois que estava pronto as filmagens. Ah, cara, isso pra mim tem uma cara de historinha pra falar que ele é foda. Cara, eu vi lá no documentário, mostrou ele numa cama do estado. Não, eu lembro disso, mas sabe o que aconteceu? Não é possível, o cara deve ter zoado. Não, mesmo, não, sabe? Cara, se você for contar o que ele se machucou, o que ele disse, né, que ele machucou no primeiro Rambo, por exemplo, porra, velho, o cara ia sair, sabe, hexaplégico de lá, cara, porque, porra, velho, o cara quebrou costela, ele mergulhou lá num precipício lá, meio camarrado, foi se segurar nos galhos da árvore, quebrou não sei quantas costelas, cara. O Stallone é sempre isso, velho. Ele se fodeu lá no Rock, ele falou que podia encarar uma luta com o Dolph Lundgren, cara, saiu tudo fodido também. assim. Sempre assim, não aprende, velho, né? Por muito tempo eu achei que quando quebrava o pescoço do cara, o cara morria, velho. Ah, ele, né? Ele não foi muito. Ele fissurou. Ele quebrou, uma pressão errada na coluna ali. Velho, bem. Né? Velho é uma bosta. O que ajuda é quando você tem 15 quilos de músculos em volta, você não chega a quebrar totalmente. Então. Não, e os caras, tipo, quando eles caíram na porrada, não era cenográfico, assim. Não era aquele soco que dão, assim, de longe, e quando a câmera pega de um ângulo, parece que tá dando soco. Eles se empurravam mesmo, porque você via que toda hora que mandavam cortar, chegava um médico, assim, pra estancar sangue. Parecia, sabe, quando interrompia o box, que não faz tanto. E põe... Que nem o Ultimate Fight, né, cara? Cílio, aquelas coisas, ó, da água. Era assim, cara, sério. Parecia porrada mesmo. Só tinha lutador de MMA. Cara, eu não sei a densidade daquele material cenográfico, né? Aquelas paredes, aqueles tijolos demolidos. Eu não sei se era tijolo mesmo. Mas tem uma parte que o Stone Cold lá, o... Como que chama? O Austin? Stone Cold isso. Austin. Tipo, ele pega o Stallone com o ombro e a lateral do pescoço assim, e que ele mergulha as costas do Stallone, cara, numa parede de tijolo demolida, cara. E tipo, você vê um baque seco, tá ligado? Você sente a dor, velho. Aquilo não tinha cara de ser feito de espuma, pelo menos. Aparentemente, né? Dada a fissura no pescoço do menino... Foi ali, né? Ali você falou, o cara realmente se fudeu, né, cara? Mas é, esse diretor aí, ele tem toda a cara de ser, tipo, certo pro filme mesmo, né, cara? Só pelo que ele fez no Conner, né? Acho que o exagero de ação, cara, misturado com Stallone e companhia lá, puta que pariu. Você imagina, cara, o Mercenários 3 com Nicolas Cage, por exemplo? Ia ser legal se ele trocasse o rosto, né, com o Sylvester Stallone. Nossa! Porra, ia ficar uma coisa bizarra, né, velho? Porque o físico é igualzinho. Filmes o Nicolas Cage já foi vilão? A outra face. Outra face? É, cara, ele é muito tá afetado, um vilão, cara. Você já viu um vídeo no YouTube chamado Nicolas Cage Losing His Shit? Não. Pô, é muito... Põe aí no depois, quando você fizer o post. Eu vou até deixar aqui no Skype. É muito bom, cara. Ele é muito esquisito, assim, perdendo a noção das coisas, assim, gritando e, sabe, querendo ser ator pra caralho. Então, o Russell Crowe está aí cotado para ser o Jor-El em Superman Man of Steel. O que é que vocês acham disso aí? Nossa. Miga, assim. Porra, não sei. Eu vejo ele muito canastrão pro papel sério desse, né? Cara, você acha que ele é muito canastrão pra fazer? Não, assim, todos os papéis que ele fez ultimamente, né? Veio isso, né? Aquele Rede de Mentiras, por exemplo. Você vê todos os papéis... A sua opinião. Ah, mas você pega o... Se resumiu ao... Não, cara, mas porra, velho, você pega todos os filmes que ele fez, cara, a grande maioria, pega um filme que lembre mais ou menos algo que parecido assim com o Jor-El. Não tem, cara, não existe dele. Você não vê isso no Gladiador, você não vê isso naquele A Prova de Fogo, não é isso? Você não vê nenhum filme que ele fez, cara. Ou são papéis demasiadamente sérios, né? Ou são aqueles filmes meio canastra dele. Cara. Ah, cara, eu acho que lá no Gladiador ele tá legal até. Tá mais ou menos no mesmo estilo, assim, né? É, isso que eu ia falar, porque ele é canastrão, ele tem os papéis que ele faz certinho, esse do Gladiador mesmo, pô. Eu também não tenho nenhum problema com ele ser o Jor-El, não, cara. Quem era no Smallville? A voz que eu lembro era do Terrence Stamp, que foi... Zed. General Zod. Ele era a voz do... Não sei se era a voz ou se era o Jor-El também, não sei se apareceu a imagem, não vi a série. Até porque o Zed foi vilão no Locademia de Polícia, né, cara? Depois ele virou policial. O Zed é quem que falou, você? Você tá maluco! Zed é o vilão dos Power Rangers, cara. Puta, Lord Zed, também, cara! É. Cara, só músculo, né, velho? Não tinha pele, né? É muita bomba, né, cara? Bom, mas aí então tá aprovado pra Jor-El. Ah, na minha opinião, assim, pode ser o papel da vida dele, mas acho que não vai comprometer, até porque a participação dele acho que vai ser ínfima, né? Porque se você for desenvolver muito a vida do Superman em Krypton, aí lascou o roteiro, aí você começa a correr do meio pro fim, aí o filme fica uma bosta, tu, né? Tu sabe que o Russell Crowe, ele é neozelandês, criado na Austrália, né? Então você pode ver que o Jor-El pode falar o inglês com bastante sotaque dessa vez, né? Já tinha sido profetizado, cara. triste notícia pra quem acompanha a San Diego Comic Con, né, que basicamente foi um evento que começou, né, nos primórdios mais destinado a fãs de HQ, como o próprio nome já diz, né, mas com certeza acabou migrando pra outros segmentos aí, né, como o cinema, a televisão, e uma das tristes novidades aqui é que pra San Diego Comic Con desse ano, alguns dos grandes estúdios aí de Hollywood estarão fora no evento desse ano. Algumas delas aqui são a Warner, porra, velho, a Warner e a Disney, acabou, né? É. A Warner, a Disney e a DreamWorks. E, bom, e aqui a Fox e a Sony ainda estão mantendo os planos aí de divulgar suas grandes atrações do ano, deste ano, que é o Rise of the Planet of the Apes, né, o novo Planeta dos Macacos, e o The Amazing Spider-Man, o novo filme aí, o reboot do Homem-Aranha. É, que negócio, né? Eles estão alegando aí que o problema é toda a expectativa que gera, né? Porque teve o famoso caso do Scott Pilgrim, né? Que foi aclamadíssimo na última Comic Con. O pessoal achou que ia encher o fiofó de dinheiro. E no fim o filme custou 60 milhões e só angariou 32. Que vergonha, cara. E só foi no cinema aqui por uma comoção dos fãs aqui, né, no Brasil, cara. E não foi em todas as salas ainda, né? Não, foi um fail total. Ele estreou aqui no Rio no festival de cinema, mas, tipo, foi o primeiro a esgotar, assim, e só tinha em salas muito pequenas em pouquíssimos dias, então... Ou seja, isso é uma puta assinatura do atestado de incompetência, né, cara? Ou seja, nós realmente estamos fazendo filmes e cagando para vocês. Porque se você vai fazer um filme de qualquer jeito e não quer saber a opinião do fã, cara, você tá realmente assinando... Dane-se você, eu vou fazer um filme ruim. Se você quiser assistir, você assiste. Se não quiser também, foda-se. Mas é... Eu tô imaginando aqui, que grande atração do cinema tem ainda, sabe, com foco na Comic Con? Não tem mais nenhum, né? O Capitão América é pro final do ano, é isso? Não, agora, Júlio. Capitão América agora. Bom, então... Bebe, negão! Tudo bem, mas qual que é o dia da... por exemplo, eles vão pegar o Capitão América aí, enquanto o evento vai estar terminando, cara. Então, quer dizer, eles não têm grandes atrações de Hollywood, assim, pra deixar a mostra também, cara. Você vê, o X-Men First Class, que foi o grande nome do ano, também já tá fora, já foi, a estreia dele já foi faz tempo. Então, quer dizer, ela tá ficando sem munição aí. Eu acredito que o grande vilão pra Comic Con esse ano, cara, foi as datas de lançamento dos filmes que tem foco aí com os segmentos que ela trabalha, né? Ah, cara, mas e Cowboys e Aliens? Nada, sumiu, ninguém fala nada. Talvez seja pelo fato de o quadrinhos, por exemplo, né, não fazer parte das grandes editoras aí. Mas acho que mesmo assim, né, cara, pra cinema, cara, pô, nomes como Harrison Ford e Daniel Craig hoje... Já fala por si só, né, pô, também. Pô, mas e aí o Hobbit, as Aventuras de Tintim, nada? Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha vai estar lá, a Sony vai apresentar o Homem-Aranha. Ah, a Sony e a Fox. É, e o Vingador VT, e o Batman lá também. Batman não é pra esse ano. É, mas por exemplo... Alguma coisa pro ano que vem, né? Vingadores é só pro ano que vem, ano passado rolou todo aquele hype. É, fotos pois é. Dos carinhas lá, tudo junto. Um na bunda do outro. Então, mas eu acho que então tá carecendo um pouco de inteligência dos caras aí de começar a vender o peixe desde já, né? É o famoso ovo no c*** da galinha, mas tudo bem, tem que fazer. Vocês não acham que a Comic Con, de qualquer forma, trata muito de nicho mesmo, velho? Porque você, pô, para lá na fila do cinema, sei lá, vê o dia todo lá, o pessoal que vai assistir o filme, pergunta ele pra galera que tá entrando no cinema se eles sabem o que é Comic Con, velho. Pô, não. Pequena minoria mesmo, velho, vai saber do que é. Ah, mas é, só que lá não é só o ralé lá, o Boba Leg que vão lá ver, se fantasiar de mulher e tudo mais. Não, agora tem Crepúsculo em massa indo lá, ver filme. Cara. Não, sim, mas só que a imprensa especializada de entretenimento tá toda lá também, cara. Não, tô ligado que tá. Então, sabe, se você vai... Não, tô falando pro... A Renata se deixar a briga no com o espelho, cara. Não, entendeu? A imprensa, não, tem cuida imprensa disso, também, vai estar tá lá, cara, entendeu? Sabe, tipo, você tá fugindo da imprensa? Você tá com medo de mostrar o que você tem pra imprensa? É foda, cara. É. Entendeu, que Renato? O Renato até ficou meio chateado agora, nem tá querendo mais ir pra comer, cobrir o evento pra gente. Bem, para surpresas de uns e desespero de outros, saiu uma notícia aí que deixou o pessoal cabelo em pé, né? Menos eu. Ai, o Liam Neeson, né, que foi o Ra's al Ghul no primeiro, no Batman Begins, o primeiro filme do Nolan cuidando dessa franquia. Ele foi isso, cara, nos sets do The Dark Knight Rises, e agora ficou aquele grande interrogação, né, cara, o que que ele fazia ali, né? Muitos apostam, né, flashback e tudo mais, só que com aquela coisa do que pode ser o posto de Lazarus, né, meu, você pode esperar qualquer coisa daqui pra frente, né? Muita gente tá preocupada. Mas foi confirmada essa parada aí do posto de Lazarus? Realmente vai ter isso no filme? Foi confirmado. O nego filmou um buraco no chão com uma tela verde embaixo e falou, caralho, posto de Lazarus. Já é, né? Porra, como assim, cara? Uma poça, sei lá, um buraco. O que o cara falou, originalmente o cara falou, pô, colocaram um poço lazarento lá. Ué, porra, posto de Lazarus. Mas, ô, Renato, pelo amor de Deus, cara, você vai ter o trabalho de ir até a Índia e botar uma poça d'água? Pois é, né? Sei lá. É, vai ver choveu, né, pô? Nego realmente tava com verba pra gastar, né? Choveu, fez uma poça d'água, tá ligado? E nego foi lá e falou que é o posto de Lázaro, caralho, velho. A teoria é boa, velho. E é a que faz mais sentido. Pois é, pô. Vocês acham que tem motivo pra ficar tão preocupado assim? Eu não, cara. Porra, é o Nolan, né, pô? Eu realmente não tô esperando que vai dar merda não nesse filme. Qualquer coisa que ele colocar lá vai ficar não, bom. Eu tô achando, velho, que, pô, se ele for fazer, assim, colocar tudo isso daí, deve estar num espírito de porco foda, né, velho? Eu falei, cara, eu vou trollar todos esses filha da puta. O primeiro gostaram, o segundo amaram, agora vou colocar no p*** de cada um, velho. Agora que eu tô saindo, eu vou cagar em cima da mesa. Aquela história. Aquela história de você sair do elevador e peidar, né, velho? Você pode ver. Quando entrar um personagem lá, todo de roupão e máscara, não vai ser nenhum vilão, nem o Batman. Vai ser o Schumacher lá, que tá sendo levado escondido pro estúdio. Cara, mas se o Nolan conseguir fazer esse filme ser muito bom, ele vai ser o primeiro a fazer uma trilogia inteira boa, de alguma coisa no cinema. Mas olha só, e a gente tá cheio de referências, cara. Por exemplo, Homem-Aranha, o primeiro e o segundo foram ótimos, o terceiro cagaram no pau. X-Men, o primeiro e o segundo foram ótimos, e o terceiro cagaram no pau, né? Agora, o Super-Homem, o antigo, o primeiro e o segundo foram ótimos, o terceiro e o quarto, que pariu, né, velho? Agora você pega os Batman do Tim Burton, que até certo ponto foi aceitável, porque ele adaptou os quadrinhos realmente, fez vilões caricatos e tudo mais, mas o terceiro e o quarto, cara, foi aquele festival, né, cara? Ah, cara, eu ainda confio que ele vai fazer uma coisa boa, sabe? Não... Quem não confia? Ah, você sempre tem um pessoal chorão, né, cara? É, pô... Tem o Oliver que fica reclamando aí. Ah, você é trauma sexual. É aquilo, pô. O cara fez, eu já cagou alguma vez. Ele tem algum filme? Eu não assisti aquele do Al Pacino lá, né? Mas os outros eu assisti, pô. Não, se tem o Al Pacino, foi uma merda mesmo. É, né? Porque acho que o Al Pacino deve ter essa cláusula no contrato. Al Pacino? Ele só tava fazendo, qual foi uma merda. Do Al Pacino? Passou da validade, né? É a Insônia, né? Parece. A Insônia dele? Ah, cara, eu não achei um filme ruim, não, cara. É, esse eu não assisti. Eu achei aquele Amnésia, curti muito, velho. Aquele lá do Dos Mágicos lá também, muito bom. Eu só não assisti esse Sonya mesmo. Mas até agora, pô, não tem pra que ficar falando mal do cara, né? Você vê, o único que me decepcionou até agora desses diretores sinistros foi o Zack Snyder com o Sucker Punch, cara. Nossa senhora, né, velho? Que merda sem tamanho aquilo, cara. Não, ele tinha umas boas ideias, mas ficou tão superficial o filme, tão mal amarrado, mal contado. É filme pra ver no DVD, né? Só bota nas ceninhas lá dele. Não, nem isso, cara. Do mundo. Nem mesmo. No DVD, porque tu vai gastar mó grana. Televisão. E vamos aos destaques de televisão. O produtor fala sobre série live action de Star Wars. HBO vai, de fato, fazer uma série de deuses americanos. Série de Mulher Maravilha ainda pode ir ao ar. Ah, Bom, e durante entrevistas, o produtor preferido de George Lucas, atualmente o Rick McCallum, que é responsável por toda a fantástica nova trilogia de Star Wars, ele disse que a série live action prometida aí durante anos pode ter uma tomada diferente aí. O pessoal falando até que pode envolver coisas como drogas, prostituição e até mesmo o George Lucas, né? Ele teria declarado aí que teria um ar aí de Sopranos e The Wire. O McCallum ainda ele acrescentou que o único personagem conhecido que participará da série seria o Boba Fett. E até então, né, como a gente já não tinha noticiado antes, né, o projeto ele ainda não saiu do papel devido ao alto custo, né? E eles estão estudando algumas maneiras mais eficientes de cortar verba e ainda sair um material legal pra televisão. Você imagina quem que vai ser a marca, né, cara? Você imagina lá o Jabba? É, pô. Fazendo análise. Acho foda porque o Jabba, sei lá, cara, se não fosse pelos capangas, né, é um vilão que dá pra você bater e correr, né, cara? Porra, a Leia enforcou ele, né? Pois porra. É, cara. Com a correntezinha lá. A beat do cara, velho. Porra. E, bom, o que eles estão com medo mesmo, cara, é pelo fato que, segundo né, eles provavelmente devem ter feito aquela pesquisa de mercado que todo mundo faz, né, pra ver o potencial de um produto que eles estão com interesse em fazer. E, no caso, eles dizem lá que o ramo de TV a cabo lá nos Estados Unidos, a exemplo aqui do Brasil, tá em baixa, né, e cada vez caindo mais. Isso é um projeto que em 5 anos, provavelmente, não vai sair do papel, cara. Então, quer dizer, até eles tomarem a decisão de fazer com que a série saia ao ar, a audiência seja menor do que já é hoje. Um dinheiro absurdo, cara, pra muito pouca audiência, né? O negócio ainda ser morto, né? Pro cinema é lucrativo, isso daí é fato. Se você não faz uma série que emplaque logo de começo aí, que nem foi, sei lá, Lost, Prison Break, que até no começo fez um certo, né, bafafá aí e tal, e 24 horas, exemplo disso daí. Se o cara não emplacar, cara, na primeira temporada, cara, eles estão ferrados, cara, porque é uma série que envolve um gasto muito grande em termos de pós-produção e filmagens também, por que não, né? Eu já disse, eu acho que ele não tem a menor pressa de tocar essa série ainda, porque tem outros projetos, ele tem a outra série lá de animação. E com esses problemas todos que essa série tá tendo, sabe? E ela já tinha plano de ter estreado lá pra 2007, 2008. Ele vai continuar empurrando aí até a hora que ele achar que dá. É, e na verdade, ele não chegou a ter problemas, né? Eles estão calculando, eles estão prevendo os problemas. Então é bem provável, cara, que isso daí realmente fique arquivado, cara. Pelo menos tá caminhando pra isso, né? Então, ele vai escrevendo os roteiros, vai vendo o que fica bom, o que fica ruim. E, na medida do possível, ele lança a série mais lá pra frente. Agora, o Boba Fett, cara, eles não estão aqui. Caso, né, o Ving mesmo, projeto, cara, a única razão pro Boba Fett tá aí é pelo fato de ele ser tão famoso e ter participado tão pouco da série de Star Wars, né? Da série cinematográfica. Isso, é, porque no universo expandido ele é quase principal. É, né, ele fez até um desenho dele derrotando o Vader sozinho, cara. Certo, hein? É, o cara fez tudo, né? É aquele cara foda que no filme a gente não vê nada, né? De fazer. Cara, você tem ideia? Ele morreu com um golpe sem querer do Han Solo. Foi no susto, né? Derrota, Boba Fett, aquela ele coisa caiu lá na boca. Meio Sarlacc depois, cara. É. Tá lá mas sugerido ainda, 1000 anos, sei lá. Né? Podia até ter colocado aquela música do Benny Hill, né? Ia ficar foda, cara. É, deixa. Acelerava, né, cara? Ele caiu. Oh! Aí ele balançando assim, né? Com os bracinhos. E as perninhas batendo na areia. Uma variação de Benny Hill por John Williams, né? É, porra. Épico, né, mano? É, mas pelo universo expandido tem até uma história que ele não morreu ali, né? Ele conseguiu, é porque no universo expandido o cara é um foda, ele não pode morrer daquele jeito. Né? Agora, assim, eu acho que essa série aí, talvez ele seja meio que pra testar o universo expandido como fica mesmo, na TV e tal, porque eu acho que eles não têm coragem ainda de levar pra um filme, então, cara. Universo expandido, eu tô achando, cara, que o interesse deles aqui, na verdade, não é fazer, é fazer algo que não tem absolutamente nada a ver com os personagens mais conhecidos já é só aproveitar o universo mesmo de Star Wars, sabe? Acontecer alguma coisa lá naqueles botecos do cacete lá em Tatooine e tudo mais, entendeu? Aproveitar, cara, planeta, você já tem, sabe, as locações já conceitualizadas, digamos assim, né? O negócio é só fazer alguma história acontecer lá dentro já, só que não vai ter nada a ver com os personagens que a gente já cansou, né, de acompanhar a história. É, com certeza. No universo de Star Wars, pô, se o cara for dar uma olhada rápida assim, dá pra você notar que qualquer tipo de história cabe, cara, naquele universo. Se você vê bem esse negócio mesmo de droga aí que tá falando, no próprio episódio 2 não tem uma hora lá que um cara dá a entender que tá oferecendo drogas, sim, pro Obi-Wan lá, né? É verdade. E por sinal, aquele cara, eu acho que era o Mouse do primeiro filme do Matrix lá, não era? O moleque lá da Dama de Vermelho, sabe? É o que morre primeiro. Ah, tá, lembrei. Nossa, vocês estão bons de memória, tô lembrando nada. Bom, então a HBO agora bateu o martelo de verdade e confirmou que vai fazer uma série de Deuses Americanos, o livro do Neil Gaiman, tão aclamado por tantos nerds. Parece que a série vai ganhar 6 temporadas e vai ter um orçamento de 35 a 40 milhões de dólares por temporada, e a previsão é que saia em 2013. Eu tô só na vontade, que esperando sair o livro pra mim. Aliás, eu espero que saia na promoção do Eden Pop, senão eu vou ficar muito puto. Aliás, o livro foi lançado esse ano, né? Uma edição maneira. Pelo que eu andei lendo nas notícias, pô, parece que falar um pouco da história é spoiler, tá ligado? É, isso que é foda. Eu tô tentando pensar num jeito, porque eu sei também do que se trata a história. É, só que qualquer coisa que falar vai ser um spoiler foda. É, e só depois que eu fiquei sabendo que lá no Gavestato que a gente deu spoiler da porra do livro, né? Ah, então, vamos lá, vai. Gente. Vou botar mudo, sei lá. Não, mas isso, é uma coisa isso, que... Isso, Renato, coloca mudo pra você não escutar. Não, pô. É, deixa. Caralho. Ai, que isso. Agora tá gravado isso, maravilha. O cara se trola sozinho, né, cara? Renato Benevenuto de trás dos bolsos. E não funciona de nenhum jeito, né, cara? Porque se ele colocasse no mudo pra ninguém escutar que ele ia falar um spoiler... Não, pior, né? O cara falando spoiler, ele para, não mudo. Não, não, pô. Eu ia deixar vocês mudos pra mim, mas, pô, tá bom, vai. Zoa, foda-se. Isso você não tem a dúvida, né? Vamos fazer de qualquer jeito. Então, fala? Fala, vai, foda-se. Então, pelo que eu não li o livro, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo aí, a história é que ele conta sobre um tal de Shadow, né? Que é um cara ex-presidiário. Que aí no dia que ele está pra sair lá da prisão, ele recebe a notícia que... Isso é coisa que eu acho que vai estar no trailer, inclusive, né? Que a mulher sofreu um acidente de carro, né? Com um cara lá, que tava junto com ela. O melhor amigo dele. Era o melhor amigo dele. E enquanto a mulher tava fazendo lá, tava, sabe, boca cheia. Uhum. Pô, tava lá fazendo um gogó no tava cara. Tava no mudo. Cara. Você pediu, né, Renato? Você tá pedindo pra ela. Você tá de parabéns, meu irmão. É a primeira coisa que você coloca um plug e não sai nada, né, de som. E nesse mesmo dia, cara, ele conhece um sujeito aí esquisito que começa a pedir pra ele fazer uns trabalhos, né, pra ele e tal. E agora, que é o spoiler, né, que ele acaba descobrindo que esse cara daí é Odin, da mitologia nórdica, né. Aí, e o mundo dos deuses americanos é meio que aquela parada que todos os deuses existem, né, assim, se eu não me engano, a mitologia nórdica, os deuses da mitologia nórdica existem, da mitologia grega, toda essa galera existe, e eles meio que estão assim se movimentando pra travar alguma guerra, alguma coisa desse tipo, contra os deuses que estão surgindo, que são, no caso, esses tais deuses americanos, né? Que aí tem tipo, sei lá, o deus do iPod, tá ligado? O deus da Apple, o deus das estradas, o deus de tudo, tudo que tem uma certa, digamos assim, é isso. E aí o deus acaba surgindo, nossa, né? Coisa que tem até... Já pensou num Justin Bieber gigante, velho? É. Bebezão gigante, né, cara? Assim, destruindo a cidade. É, você imagina, assim, o deus do iPhone e o deus do iPod, juntos os dois foi o deus do iPod, né, cara? Porra, essa daí foi... Cara, então, sabe, o livro todo é muito interessante. Eu via... Aliás, nós temos a crítica de Deuses Americanos aqui no Airdrops, pega aí no link. E já, pô, 6 temporadas, né, cara? Se a HBO tá confiando de fazer 6 temporadas, é sinal que a coisa não é... É New Game, vai, chega de falar, vai. New Game. É, a HBO, ela em geral ou faz séries que duram uma temporada, assim, duram um pouco, ou fazem, tipo, pelo menos Game of Thrones vai ganhar, sei lá, uma temporada pra cada livro. São, sei lá, vão ser 7 livros quando acabar, eu acho. Então, é bem megalomaníaco, assim, da parte dele. Ah, é, vale lembrar que a série vai ser produzida pelo Tom Hanks, né? Ah, sim, da Playtone. Com trilha sonora do The Wonders, tá vendo? Não. Oh, The Wonders já é pra puxar a própria notícia. Cara. Puta que pariu, hein? Essa foi boa. Bem, né, foi anunciada aí há um tempo que seria feita mais uma vez a série da... uma releitura da série da Mulher Maravilha, pelas mãos do Dave Kelly. Então o pessoal ficou meio assim dividido, né? Teve gente que gostou, teve gente que achou que ia ser uma merda. Aí começaram a surgir as primeiras imagens e o projeto do roteiro, e aí que a coisa ficou tensa mesmo, né? Com a possibilidade da Adriane Pérez fazer a Mulher Maravilha mais chorona, modernosa, empresária e tal. Aí o pessoal ficou de cabelo em pé e aí a NBC falou, meu, não vamos confiar nessa merda, né? Já basta Heroes pra cagar nosso currículo aqui. Aí, depois que a NBC rejeitou, né? Todo mundo falou, pô, ainda bem que vão acabar com essa porcaria aí. Mas o David Kelly, como um cara, um bom brasileiro, né? Não desiste nunca. O cara tá agora mandando um teaser que, gente, é isso mesmo. Quando vocês lerem, vocês clicarem no link, é só isso mesmo. Não foi problema de carregamento, é só esses 3 segundos. Se a sua internet for discada, eu recomendo pra você também, que vai ser rapidão. Mesmo com a discada, acho que não vai demorar mais que 10 segundos pra carregar. E ele tá mandando aí esse teaser patético pras outras emissoras, né? Pra ver se acha alguém que engane isso aí. A pergunta é, ele tá comendo, Adriane, pra ali? Ah, porque se fosse o Paul W.S. Anderson, você entende, né, cara? Uma diferença e tudo mais. Será que ele clicando nas estrelinhas sai? Fala aí, Guizão. Mas essa imagem que tá aqui, cara, tá uns disparates só, né? Ele voltou pro uniforme tradicional, é isso? É uma foto antiga de um uniforme que também não funcionou. Cara, eu tô falando, é que nem você, a gente já tinha comentado em off. Nego viu o filme do X-Men e falou, funciona uma mulher de lingerie, uhum. Vamos investir nessa palhaçada e, cara, vamos botar calcinha nela, dane-se a realidade, se vai ficar chamativo ou não. A gente tá aqui é pra vender. É, o negócio, cara, é que o uniforme dela não é nem que só por ser ridículo, coisa assim, não, mas é porque é mal feito mesmo, né? Tem, pô, bota aí essa galera que faz cosplay, faz coisa muito melhor do que isso daí, pô. Pois é. E se a gente for ver bem, por exemplo, o Capitão América, cara, o uniforme dele é, porra, se a gente for traduzir mais ou menos o que é dos quadrinhos, né, pra um filme que até então, antes de surgir as fotos, pôster, trailer e tal, a nossa maior dúvida é o que os caras iam fazer com o uniforme do Capitão América, que é mais ou menos, cara, a mesma, sabe, o mesmo visual da Mulher Maravilha, assim, cara. É a mesma temática. Entendeu? Só que um é pra mulher, o outro pro homem e tal. É a única diferença, cara. E você vê que a Marvel fez um trabalho bacana e tal, né, cara? Pô, não é um negócio que você desenvolve da noite pro dia, cara. E aparentemente aqui eles, cara, não gastaram um pingo de cérebro, cara, pra desenvolver algo um pouquinho mais inteligente, cara. Tá certo. O personagem não ajuda, cara, entendeu? É algo que meio que se congelou naquela série dos anos 70, 80, né? Com a Linda Carter e tal, que na época o pessoal via e parecia então que faria sentido, entendeu? Mas é, pô, era uma outra era, né, cara? A gente não tá mais nessa, né, cara? Acho que a comparação com o Capitão América é perfeita, né? Porque antes de a gente ver as fotos do Capitão América do filme, ninguém botava fé. Tinha até um papo aí, não sei se era boato mesmo, que a galera ia tentar fazer até um uniforme preto pro Capitão América, realmente. Umas coisas desse tipo, né? E os caras fizeram uma coisa legal, como você falou, né? Botaram assim uma coisa meio, já naquele contexto meio militar, mas deixaram fiel a parada, deixou as cores, que eu achei que o problema do Capitão América sempre foi as cores. Exato. Né? Levando em consideração aquele contexto de guerra e tudo, que era no meio do campo de batalha, todo colorido assim, mas pelo jeito a coisa até agora não cagou, né, no Capitão América. Agora é o que eu comentei, pô, tá muito mal feito essa parada aí, tá parecendo fantasia de sex shop, né, praticamente. Quadrinhos. Bom, e vindo de uma notícia que a gente falou de uniformes toscos, já estão divulgando aqui o visual do Super-Homem, na verdade uma pequena imagem, né, do que seria o Super-Homem depois do reboot, que a DC tá prometendo, né, em 52 títulos, né, da editora aí, e que estarão chegando a partir do final do mês de agosto. Bom, aqui eles também estão falando que parte do uniforme original pode ser perdido devido aos processos que estão circulando ainda, né, por causa das famílias do Jerry Siegel e do Joe Shuster. Foster, que são os criadores originais aí do Super-Homem. E isso pode estar gerando aí uma grande variação de uniformes, né, pro personagem. Um deles, né, foi esse que está sendo divulgado. Um não, né, dois no caso, né, e que estão na capa da Action Comics número 1, né, e Superman número 1 também. Que, obviamente, né, vai ter o reboot e vai começar todo mundo do primeiro número. Mas, enfim, o que vocês acharam desse modelito exclusivo do Super-Homem? Essa foto da esquerda aqui tá o máximo, hein? Não tinham combinado que, acho que só o Super-Homem eles iam tentar manter igual, porque era o mais clássico e é imexível e não sei o quê. Ah, mas é uma questão processual aí, pelo que eu tô vendo aqui na notícia, né? É, pois é. Eu sei que alguém só ficou com a cueca, né, na primeira opção aqui, né? Né? Ele ficou com a cueca e as mangas compridas, né, cara? Mas no desenho que tem ali do lado, ele não tá com cueca vermelha. Ele tá com cinto. É, pois é, né, cara? É, mas é a tal coisa, né? Eles estão estudando vários uniformes, dois foram divulgados, né? Ah, tem mais então, no caso. Sim, aí. Então, provavelmente isso. Deve ter mais. Eu não sei se essas imagens aqui vão chegar a ser realmente, cara, o visual do Super-Homem no futuro, depois desse reboot que vai acontecer. Mas, cara, aqui a gente vai deixar no post, né, o link da notícia. Tá mais ou menos um Super-Homem pedreiro, né, cara? Manga curta, jeans rasgado, bota. E tem um quê meio de Wolverine, né, cara? Tá um visual meio... Mais ou menos. É, meio chucro, né? Meio tosco, assim. Tá um visual meio, sei lá, esquisito, porque tem uma capinha aqui, né? A gente vê que tem uma cachecol, capa... Cachecol, será, parece velho? Parece um cachecol, cara. Puta que pariu. É verdade. Pô, cachecol não pega bem, né, velho? É cachecol de pedreiro com esse cachecol, com essa roupinha colada aí, não vai ficar legal, não. É, pois é, cara. Fica até um pouco tragável, né? Se você tirar essa capinha e deixar só o jeans e a camisa, né? É, eu acho que sim, pô. Até acho que ficaria legal deixar assim um mais... Não, pelo que eu tô entendendo dessa imagem, eu acho que não vai ser bem um uniforme, assim, a camisa, beleza, né, uniforme, mas essa calça acho que não vai ser parte do uniforme, ele apenas vai... Acho que ele vai até variar, né, não sei. Acho que o negócio fica mais normal também, pra não ficar aquela coisa totalmente... Aquela alegoria, né, aquela coisa totalmente colorida, né. Sim. Deve ser isso, não sei. A proposta é desse desenho, mas duvido que isso vai chegar no final, então vamos ver. É, cara, toda vez que eles chegam, né, na hora de mudar o uniforme de personagens muito clássicos, cara, gera uma série de discussões aí infindáveis, né? Isso daí eu lembro quando originalmente, né, quando o Homem-Aranha trocou de uniforme pra aquele negro, cara, foi muito papo, cara, isso que na época nem a internet existia ainda, cara. Então, assim, nos dias de hoje, eu não sei se os quadrinhos, obviamente, não tem a potência daquele tempo, né? Não é mais um segmento de mídia, assim, que o pessoal explore muito. Mas como tudo acaba virando pro cinema, isso com certeza deve afetar o personagem em todo e qualquer tipo de mídia, né? Em série, de televisão, em filmes e, né, e como a fonte original, os quadrinhos, é isso que a gente vai ver, né, cara? Como que eles vão concluir essa história toda do processo do Super-Homem sem acabar prejudicando mais o personagem, né? É, eu acho que eles podem até mudar alguma coisa, outra aqui, mas no final vai... O uniforme clássico vai voltar de alguma forma, sabe? Não vai ser essa história toda, não. Os caras, sei lá, mela a mão dessa galera aí que tá... É como o exemplo do Homem-Aranha mesmo aí que você falou, pô, teve o uniforme negro e tudo. Tem vários uniformes do Homem-Aranha, na verdade, né? É. Basta jogar aqueles joguinhos lá que você pode desbloquear, né? É pra dizer quantos uniformes o Homem-Aranha já teve, mas clássico é sempre o clássico, né? É, o da Guerra Civil eu acho que foi o mais escroto de todos, né? Ah, aquele dourado lá, né? É, vermelho e dourado, puta que pariu. Pô, esse negócio da DC resolver fazer um reboot foi da noite pro dia, assim, porque, sei lá, cada herói tava lá no seu arco de história e de repente eu li numa notícia de seguinte, porra, reboot vai fazer um mega reboot de todos os super-heróis. Caraca! É, obviamente da noite pro dia não foi, né? Não, mas, é bom, mas... É, assim... Foi um anúncio bombástico, assim, de repente. Eles deviam já estar planejando alguma coisa do gênero, né? Mas é só agora mesmo que eles certificaram de que é isso que eles querem fazer. Então imagino que pelo fato da notícia ter sido dada assim muito em cima da hora, né? Dos acontecimentos que vão estar acontecendo daqui a pouco, pô, final de agosto, tá aí já, né? Pois é. Então quer dizer, assim, planos, né, deveriam estar correndo faz tempo, cara, mas... Games. Vamos para os destaques de games. Videogame da SEGA para Mictórios ganha preço e data de lançamento. Wii U não terá suporte a DVD ou Blu-ray. Rocksteady libera capa e confirma Robin em Batman Arkham City. Bom, para os fãs de videogames e de cinema, foi bem gratificante ver que o ator Robin Williams, ele gravou um comercial para divulgar o lançamento do Zelda Ocarina of Time 3D, que vai sair no Nintendo 3DS, e é um comercial em que ele compara as características do Zelda, ou da princesa Zelda, com a filha dele, que surpreendentemente também se chama Zelda, por causa dos videogames. Então, é bem, bem bonitinho assim, o comercial. O que vocês acharam? Ai, que gracinha, né? Ah, é fofo. Ah, porra, dá licença. Papai Noel falando. Bem que eu entendi essa fixação sua. Bem maneira. Ah, cara, eu acho maneiro o Zelda, principalmente o Ocarina of Time, voltar pros novos consoles aí, seja qual for, da Nintendo, né? Que eles, pelo jeito, vão se manter com quatro plataformas mesmo. E, enfim, porque é um jogo bom pra caramba o Ocarina of Time, né, cara? Eu acredito que seja o melhor da série. É o melhor de todos os tempos da história. É, toda a lista que tem de melhores jogos, ele sempre tá lá, né? Bem que eu sou contra esse tipo de lista aqui, que é impossível, sabe? Ah, o Poderoso Chefão é o melhor filme de todos os tempos. Ah, o Ótimo é o melhor quadrinho de todos os tempos. Eu sou meio contra esse tipo de sabe, fazer um filme que ninguém vai tirar do primeiro lugar, sabe? Não, mas a coisa do Zelda, cara, é que meio foi tipo de boca a boca, né, cara? Foi todo mundo que jogou, cara, acabou se vidrando no jogo e cara, e a gente tem que respeitar isso, porque ele fez o nome dele numa época em que, pô, internet male, né, engatinhava ainda. Que é o maior meio de comunicação que existe hoje, pelo menos o mais rápido, entendeu? Então, quer dizer, pro nome que ele conseguiu fazer, e na época, né, com as condições, digamos assim, precárias, né, de meios de comunicação, cara, porque, pô, o que a televisão dedica pra videogames naquela época? Nada, né, cara? Então, praticamente foi do boca a boca, muita notícia impressa, né, em revista especializada e coisas do tipo, cara, mas eu acho que não foi tão grande quanto a manifestação dos fãs referente ao jogo, né? É, mas eu acho, sei lá, cara, eu fui jogar esse Zelda esses dias e pareceu um jogo bem datado, né? Eu acho que ele deve ter sido foda na época e tudo, mas eu não aguentei jogar muito tempo não, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Ah, então 24. Você lembra quando saiu o Zelda? Não, mas na época não tinha, pô, é só pra 64, né? É, então. Caramba, esse Renato é muito pilhado, né, cara? Não é possível você não ter gostado, puta que pariu! Ah, cara, mas é um jogo legal, cara, e tipo, quando você chega no fim, né, cara, dá aquela sensação de que, tipo, você percorreu uma puta de uma jornada, né, cara, porque... Pois é bem épico a história, assim, cinematográfico. É, cara, pô, é muito legal, cara, você dá aquela sensação de alívio, puf, acabou, né, cara, mas não aquele jogo chato que você não consegue acabar, não, cara, o jogo é muito bom, cara, todas as fases dele, a variedade de ambientes que foi criado num console bem limitado, cara, né, assim, pra época era o top, né, que era o Nintendo 64, mas pro que ele realmente pode fazer, cara, pô, foi um feito e tanto o Ocarina of Time. Ó, cara, eu vou te falar que hoje, tendo um console de nova geração, tipo, eu tenho Xbox, eu me sinto muito mais compelido, cara, a comprar um Nintendo pra jogar os jogos do Zelda e do Mario, cara, do que comprar um PlayStation 3, por exemplo. E se eu tivesse um PlayStation 3, diria a mesma coisa, cara, optaria, quem sabe, pra um Nintendo aí. Porque, queira ou não, os grandes, né, no caso a Microsoft e a Sony, eles só não compartilham os jogos exclusivos, né, cara, que é um ou outro. É verdade. E a Nintendo, cara, todos os jogos que saem pra ela, é só nela, não tem jeito. Os outros você tem como jogar ainda no PC, né, às vezes. Você nunca vai conseguir jogar os jogos do Mario ou no PlayStation ou no Xbox, cara. Nunca, cara, e é uma porrada de jogo do Mario, entendeu? Tirando aquele Luigi's Mansion, que é chato pra caralho, velho. O resto, cara, pô, é super divertido os jogos do Mario, cara. Os de nova geração, assim. Pô, aquele New Super Mario é muito legal, velho. É muito difícil pra caralho também. Principalmente quando você joga em grupo. Aí, não, mas aí o cara já joga pra zoar mesmo, né? É, com certeza. E Mario, multiplayer no Mario, velho, não sei quem teve essa ideia, né? O Mario Kart, velho. Não, Mario, fala aquele Mario clássico lá, o side-scrolling, sabe? Aquela paradinha lá. Uh-huh. E dali o multiplayer pra jogar sério, não tem, né, cara? E é legal do vídeo também, que a filha dele, num outro, na entrevista, ela fala assim, pô, ainda bem que você não me chamou de Epona, ou de Navi, ou qualquer outro nome de drúxula, assim, do Zelda. Puta mesmo, né, cara? Mas Zelda é o nome de velho da porra, né? Ah, eu não acho tão ruim assim. Eu lembro da Zelda Scott da Armação Ilimitada, cara. Nossa senhora, velho, isso daí chutou meu bago até, tô correndo na garganta, velho. O que eu acho foda, cara, é que o Link, né, que ele se fode pra caralho no jogo todo, que você acompanha a história dele, quem leva o nome do jogo é a princesa, né? Pois é. Porque eles quiseram inverter um pouco, né? Porque o jogo é o outro, acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui a princesa e o Mario vai atrás, né? Puta que pariu. Já pensou, o jogo do Mario se chamaria Peach. Peach, your Peach. Aliás, isso também tem no vídeo. Ela fala, pô, ainda bem que você não me deu o nome de nenhum personagem do Mario também. Imagina se me chamar Peach. Caramba, mas já ia ser pronta, né? Peach, your Peach, né, cara? Aliás, a garota fala, pô, não, quando eu crescer eu vou mudar esse nome, porque não dá, eu sou muito zoado no colégio, e depois ela passou a gostar. Cara, ela é filha do Robin Williams, foda-se. Ela vai falar, foda-se o nome que eu tenho, eu tenho mais chance de ser feliz que vocês todos, seus fudidos. É, verdade. Até o Kal-El do Nicolas Cage falaria isso. É, verdade, cara. É, né? Pô, ele deve sofrer muito bullying, né, cara? Deve ser bullyingado pra caramba. É, e a SEGA, né, que já estava meio que acostumada a fazer uns jogos de merda. Projetos que iam pro ralo abaixo, né, velho? Já projetou aí, né, e já tem data de lançamento e preço tudo pronto para o seu Toilet, que será o seu videogame para mictórios, que vai encorajar os japoneses e quem sabe o mundo todo a mijar no lugar certo. Então como que acontece, né, o aparelho também ganhou, ele vai custar 150 mil ienes, né, que dá mais ou menos 3 mil reais, isso sem contar os impostos, né, que aí vai para 15 ou 18 mil reais. E o funcionamento é simples, né, você deve ter que acertar um alvo que fica lá no urinol, e para ele poder fazer a ação no game. É mais ou menos que nem aqueles joguinhos que você tem no shopping, né? Tem multiple targets também ou não? É um Kinect pra tu jogar no banheiro, né? É, então, tarefa como encher um balde d'água, esse tipo de coisa. Até porque você não pode fazer jogo de muita fase, né, cara? Porque eu acho que, né? Essas ideias, assim, parecidas já tinham sido, já vêm sendo utilizadas desde 2006 por empresas independentes, só que agora uma grande companhia, se é que você pode dizer assim, resolveu investir na área. E tem um vídeo aí que vocês podem ver aí também. Até que pariu, hein, cara? Isso que é o mais perigoso aqui é a SEGA querer fazer um jogo de mira pra mictório. E é legal, assim, o fato que você vai poder, tipo, vai ter um rank, sabe? Pode ser o mijão mais certeiro, né, cara? Aí o cara, eu acerto na mosca. Não, eu acerto na mira ali, né, cara? Tem aquele esquema do Black Ops de você segurar o gatilho e a mira já ir automática ou não? Legusar auto-aim, né, cara? Então. Foda, cheater de banheiro é foda, né, velho? Os caras. Ou senão o cara tenta tapear o sensor, vai três amigos dele, um mija, outro já vai em seguida e mija. Nossa, recorde, ninguém consegue bater, cara. É capaz do cara segurar mais tempo também o xixi, pra quando fazer, demorar mais tempo, fazer mais ponto, marcando mais alvo, sabe? Ah, nossa. Mas já você vai ver, japonês que morreu com o rim trincado com essas coisas aí, né? Câncer na próstata, né, velho? Vai ser, já cega, já vai ser banida já. Vai prejudicar a saúde. Agora, pelo que eu tô vendo aqui na foto da notícia, eu não cheguei a ver o vídeo, não sei se mostra outra coisa, mas o negócio custa aproximadamente 3 mil reais, né? Traduzindo aí a moeda. E pela foto aqui só tem um, né? Que tá com o aparelho, né? Os outros não tem. Pô, dá vontade de mijar. Você tem alguém ali mijando. Você esperaria pra sua vez, pra você brincar também, ou você... Vai depender da sua competitividade, né, cara? Não, cara, eu tô sentindo que tá... fazer fila, cara, no Victoria. Tem modo multiplayer ou não? O cara trava a perna, fala, eu sinto que tá vindo um recorde agora. Aí os caras lançam o mictório duplo pra multiplayer e ainda tem que fazer um esquema dos caça-fantasmas, tipo, cruzar os feixes, tá ligado? Ó, pô, é legal, porra. Já podia rolar um mod aí, né, velho? A vantagem de multiplayer desse jogo é que se alguém quiser olhar a sua tela, vai ser amplamente criticado, né? Hahaha. Bom, e como ficamos sabendo nessa E3, né, na edição de 2011, o próprio presidente da Nintendo, o Reg Fils-Aimé, aí ele declarou não, né, ele acabou confirmando que o Nintendo Wii U, ele não vai funcionar com, ele não vai usar de suporte em nenhuma mídia física que a gente conhece hoje, né, nem Blu-ray, nem DVD. No caso aqui, vai ser um esquema parecido com o GameCube, né, que tinha sua mídia própria. No caso aqui, a empresa resolveu que, por achar que a população, ela já possui muitos aparelhos aí, né, os DVD players, Blu-ray players, e que não deve ser mais investido com patentes apenas para colocar o suporte nos discos dos consoles. Apesar dessa notícia, né, não se sabe se ele será privado aí de tocar qualquer mídia, qualquer tipo de mídia conhecida que a gente tem hoje. E isso comentado porque o Wii, né, já possui acesso ao Netflix Instant, e o 3DS ele receberá o mesmo serviço também anunciado aí pro final desse ano. O novo console chegará em algum momento aí de 2012, não foi especificado, e o preço também não foi definido ainda. Ou seja, a Nintendo pagou pau pra Tectoy, vai fazer o Zibo 2 aí. Não sei, cara, de repente eu acho que o fato de você trabalhar com mídias de fácil acesso, tá certo, eles estão tentando aí, imagino eu que seja meio que combater a pirataria, né, que foi alguma coisa que o GameCube acabou meio que travando legal pelo fato de ser uma mídia única pra ele, mas assim, GameCube a gente sabe o que aconteceu, né, cara, ele surgiu e nada aconteceu, né, cara, o pessoal dispensou de vez, né. Aquilo que a gente já tinha discutido antes, né, cara, muito videogame só fica popular depois que é pirateado, né. Olha só, o Wii, se você for ver que o GameCube, por um lado, ninguém conseguiu piratear, o Wii era o mais fácil dos pirateáveis da atual geração, ele tinha a mídia mais antiga. Eu acho que assim, o problema do Wii U é que a Nintendo, quando ela sair o videogame de fato, a maioria das pessoas acho que já vai ter algum player de Blu-ray em casa, e provavelmente, como a gente não sabe que tipo de mídia o Wii U vai usar, provável que seja um Blu-ray, mas assim, pra você botar essa capacidade no console, talvez isso já custe a mais, e como a Nintendo nem divulgou ainda o preço que vai ter o Wii U, eu acho que, sabe, estavam pensando nessa possibilidade, e isso podia encarecer muito o videogame. Tá falando sobre a questão da mídia, mas não, tudo bem, cara, mas se ele vai ter um desempenho, digamos assim, foda, prometendo aí se igualar aos outros, cara, onde que você vai enfiar esse jogo? No rabo? Eu também não sei qual é a ideia da Nintendo ainda não. Se igualar aos outros, com certeza não vai. Por exemplo, assim, um exemplo disso a gente viu nos vídeos da conferência da E3, né? Eu não sei se a maioria das coisas lá que eles mostraram pode ter sido muito conceituais ainda, né? Pelo fato de nem sequer os jogos estarem completamente desenvolvidos pro Wii U, que isso foi até mesmo, isso daí foi dito também pelo presidente da Nintendo da América. Então, mas eu acho assim, que se você trabalhar com mídias de fácil acesso, Blu-ray, DVD hoje, ajuda na popularização do jogo, né? Do console. Mas se eles não vão usar isso? Pois é, né? Agora resta saber o futuro. Porque outro porém, os caras anunciaram o Wii U nesse ano, sendo que só vai lançar no ano que vem. Provavelmente vai ter um espaço de tempo de um ano. Mais uma E3 ainda, né? Entendeu? Ou seja, tem que ver o que eles vão anunciar na próxima E3 pro Wii U. Porque corre um risco muito grande, cara, do tipo de eles terem anunciado muito cedo. Aí você descobre que eles... Não, nós vamos trabalhar com uma mídia diferente. Nós vamos acabar com a pirataria, vamos trabalhar com pendrive, né, cara? Não, então, aqui dá pra ver que ele tem aquela aberturazinha aqui, eu quero botar o disco e tal, parece até muito com Nintendo Wii, né? Mas não será que eles poderiam também usar o download também, cara? É uma coisa que eu já vejo em fóruns, assim, a galera discutindo muito, que seria uma proposta interessante também, né? Começar a trabalhar com download, não só desses minigamezinhos e tudo, mas de jogo mesmo. É que a questão aí é que, do jeito que eles estão falando que a tecnologia vai ser, que os gráficos vão ser muito superiores ao que você tem hoje no Wii, que vai se igualar. Eu tenho até isso, eu lembro numa conferência que falou que vai ser igual ao Xbox, por exemplo. Então, você imagina que um negócio desse, tudo bem que se for Xbox, ainda dá pra você trabalhar com DVD de, vai, dupla camada, daí seus 7 ou 8 gigas, dependendo, vai, em média 8 gigas, vai. Pô, 8 gigas pra você baixar, tudo bem que se estiverem pensando só no mercado do Japão, beleza. Agora, dependendo de onde for lançado, fica inviável. Por exemplo, o Brasil, você vai conseguir baixar isso nunca. Cara, tem muita gente que faz isso, velho. Com jogo, galera assim que joga, tem Xbox destravado e tal. E eu conheço galera que baixa, pô. E porra. Mentira, isso não acontece. É, nada. É. Pô, você tá apontando o dedo pra quem, mano? Tira esse dedo da minha cara, velho. Então, tendo uma paradinha lá de o cara poder, um gerenciador de downloads e tal, você podendo pausar o download, pô, isso é tranquilo. Você vê, pô, aqui mesmo onde eu moro, velho, que não tem... Eu moro em Maceió, que não tem, assim, o mercado de jogo tão foda assim. Geralmente você tem que pedir de outros estados ou até mesmo pedir de fora do Brasil, né? Cara, o tempo que um jogo demora pra chegar aqui, pô, eu já tinha baixado, tá ligado? Com uma internet de 1 mega, um jogo desse. E eu acho que ia baratear bastante mesmo, mas assim, é o que eu falei, ele tem uma aberturazinha aqui do disco, vai ter uma mídia física, né? Mas eu acho que seria um bom também se eles começarem a implementar isso, que eu acho que é o futuro, né, cara? Ia facilitar muito, cara. Ter o jogo assim, pô, quero jogo tal, não preciso sair de casa pra comprar, não preciso pedir na internet nem nada, eu já baixo agora. E é claro que assim, pra gente não é uma realidade tão foda assim, mas, porra, como você falou pro Japão, que é fácil o cara ter uma internet de 30, 40 mega. Pô, o cara quer jogar tal jogo, o cara compra de manhã, de noite já tá jogando, até antes disso, sei lá. É, cara, é o problema mesmo, nesse caso que você tá falando, cara, a infraestrutura do Brasil, velho, porque além do fato de ser rápido, né, a conexão lá fora, 30 mega, por uma simples residência, contar com uma conexão dessas, tem o fato também que o pessoal tá disposto a pagar, entendeu? Pelo fácil acesso, pela agilidade e tal, e aqui no Brasil o pessoal ainda não tá com essa cultura, sabe, de ter um negócio com qualidade que você possa pagar por ele, mesmo porque você não conta com nada disso, cara, aqui. Você não tem um mercado montado aqui, cara, pra você poder baixar de maneira fácil um filme de 7, 8 gigas aí em HD, por exemplo. Não tem, cara. Você não tem essa infraestrutura aqui no Brasil e isso daí com certeza se reflete na área de games aqui também, né? Então, a Rocksteady liberou aqui a capa do Batman Arkham City. A capa do jogo, né? Não a capa do Batman. Isso, a capa do jogo. Pô, até demorei pra pegar essa. Meu fone até caiu aqui, porra. Então. O Diego ficou sem palavras, né? É, porra. Pô, já pensou tu comprar um pack especial, né, cara? Tu compra aí edição de colecionador do Arkham City, vem com a capa do Batman, o capuz. Ia ser tudo. Foda, que nem o capacete do Halo naquela edição especial. Porra, tô ligado. É que nem a edição aí do Duck Nukem Forever, né, que tá pra sair, que na verdade só deve prestar o busto, né? Só. Pô, deve ser legal o cara vai dizer que liberou a capa, quando você entra na notícia só tem um pedaço de pano, né, velho? Tem uma troll face embaixo, né, velho? Então, a Rocksteady liberou aqui a capa do jogo Arkham City, do Batman, e junto com isso foi confirmada aqui a presença do Robin. Vai estar no jogo também, mas pelo visto apenas em um modo challenge do jogo, né? Não vai estar na história, até que prove-se o contrário. O que é que vocês acham disso aí? É, o Robin na verdade ele vai aparecer assim, você vai pagar pra ter ele, entendeu? Aí quem for da turminha lá, né, do arco-íris, vai achar legal, tá? vai ser um DLC, é isso? Quer dizer, vai ter ele só no modo challenge, se você não quiser, você só compra o modo normal. É um pacote, vai ser um DLC. Você vai lá, baixa, vai ser o Tim Drake, né, o buchinha mora aí dos Batman. O Robin mais certinho que existiu, né? Pra mim, eu só conheço o Robin Dick Grayson. Eu conheço aquele Jason Todd também. Nossa, que é muito ruim. Pô, cara, eu vou te falar, até foi uma coisa que eu comentei lá no gaveteiro esses dias, que eu assisti aquele Batman contra o Capuz Vermelho, animação, que mostra, né, tem tanto o Dick Grayson como também o Jason Todd, e eles botam essa do Capuz Vermelho parece que é até uma coisa que surgiu mesmo nas HQs e tal, e eles botaram na animação, e é um Robin assim num contexto que eu, porra, achei bem legal, sabe, cara? Eu sempre tive aquela ideia de Robin, pô, aquele menininho pá, né, pô, aquele do Schumacher lá também, né, pô, Chris O'Donnell, puta merda, que bosta, né? Mas quando eu vi essa animação, eu disse, cara, até que botando num contexto desse jeito, assim, eu acho que ficaria legal, velho. Eu acho até digamos assim, verossímil você fazer uma dupla Batman, uma dupla fixa, né? Não participação especial. Batman e Asa Noturna. Acho que, pô, isso daí é legal, cara. Até pela natureza dos nomes dos heróis aí e tal, né? Dos uniformes, não tem nada daquela coisinha de colegial que é o Robin e tal. Então fica mais, digamos assim, verossímil, né? De repente, pra um jogo, quem sabe aí, um pacote com o Asa Noturna, o Dick Grayson. Tem um Robin que era mulher, não tem? Não, mas essa daí é do Cavaleiro das Trevas, né? Era a Robin vermelho, né? A Kelly. O Frank Miller. Que louco. Cara, e a capa? A capa já tava mais ou menos naquelas outras artes que tinham sido mostradas antes, né? Ah, cara, é o que a gente fala. Muito poucas coisas mudam, né? De um jogo pro outro dentro da mesma franquia, cara. Eles vão colocar, eu acredito que um cenário mais expandido, assim, né? Porque é uma história que vai se alastrar por Gotham inteira, né? Não, mas eu digo o estilo da capa é igualzinho àquela outra figura que mostra o Batman e a Mulher Gato. Mulher Gato, assim. Exato. Cara, esse Batman é muito foda, né, meu? Esse é um Batman que impõe respeito mesmo, velho. Parece o Conan, né, velho? O físico do cara, porra. Cara forte pra caramba. Meu, assim, você vê um cara desse, você não vai partir pra cima dele, velho. Não vai. Aí um negócio que eu acho legal pra caramba desse Batman, que às vezes é muito mais legal, em vez de você partir pro pau direto com os capangas lá, você fazer os ataques em stealth. Nossa, é a melhor parte do primeiro jogo, cara. É a melhor coisa que tem, cara, porque, tipo, você dá... Você com o gancho, né, o arpão, você tem a capacidade... Tudo bem, você pode chegar já sentando os dois pés no peito com aquele o glide kick lá, né? Só que na mesma hora que você derruba um cara, você já pode sumir do cenário, entendeu? E os vilão fica totalmente perdido também. É, isso é bem Batman, né, velho? É, cara, então isso que é foda, cara. É você saber lutar sozinho com um número maior de pessoas, né? Você estando em número menor, você saber o seu limite, digamos assim, porque, porra, o Batman é grande pra caralho, mas ele é um só, né? Cara, e o foda, que eu mais gostava de fazer era o cara passava embaixo, já descia e já subia amarrando, cara. Ah, o Invert Shakedown. Nossa, meu preferido, cara. É, era legal, cara. E tipo, os vilões, eles ficam alerta, né? O Coringa fica avisando, pô, já sumiu mais um de vocês, né? Um negócio assim, cara, pô. Realmente, se é um título que eu tô esperando, mesmo sabendo que não vai ter muitas mudanças, assim, é esse, cara. É aquele negócio, né, cara? Tá bom, já tá bom desse jeito, vamos continuar, né, cara? Não... Exatamente, eles vão expandir a história, né? Que é o certo de se fazer, cara. O resto, o time tá ganhando. A gente não quer que melhore, a gente só quer mais. É. E até nos detalhes, o jogo te leva também, né, cara? O fato do cara começar uma história e à medida que vai passando o tempo, tu vai ficando detonado, no uniforme rasgado, você tá barbudo, sangrando, sabe? Tudo suado, sujo, cara. Nos detalhes que o jogo também te pega, né, cara? É um jogo que você vai ter sempre alguma coisa pra notar, né? Com certeza. Acho que foi na E3 que eles estão querendo fazer esse jogo daí mais sandbox, né? Sim, ele vai estar bem mais aberto agora. Do primeiro. É, você não vai ter que seguir um roteiro, assim, né? Você vai poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você pode... É, vai ser bem sandbox que você falou mesmo. Você pode estar fazendo uma coisa aqui, de repente você resolve fazer uma missão do outro lado ali. Eu vi um vídeo lá, aquele cara na cidade, né? Dando aquelas planadas, né, que o Batman faz até no filme também. É, pela cidade lá. E parece que às vezes tem umas side quests lá que você pode fazer ou não e tal. Um monte de coisa desse tipo, assim. Achei interessante. Vem cá, Mulher Gato não era pra ser inimiga, não? Ah, ela é meio porra louca, né, velho? Ela já foi interesse romântico, ela já foi inimiga, ela já foi amiga, porra. Mulher, né, cara? Mulher. É, mulher, quem entende? Né, a cada fase do mês tá de um jeito, é um inferno, cara. Você não sabe como que é. Tecnologia. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick. Segundo uma fonte anônima do site 925mac.com, a próxima geração do iPhone já pode estar entrando em fase final de testes e está sendo encaminhado aos, né, os consultores, o pessoal de alto escalão da Apple, e além dos executivos aí de empresas parceiras do Steve Jobs. Anda se estimando aí que o anúncio do lançamento do iPhone 5 possa ser feito em setembro deste ano, Bom, segundo divulgado, né, foi descoberto algumas referências de um kit de desenvolvimento de software do quinto operacional aí do iPhone, né, e isso tudo se aplica mais ou menos em codinomes, né, o que segundo apresentado na última semana, seria os codinomes N93 e N94, que seriam o codinomes aí para os aparelhos aí dos iPhones. O N90, por exemplo, ele foi o codinome do iPhone 4 GSM, e o N92 na versão do smartphone CDMA. O pessoal ainda acrescenta aqui, diz que o N93 é uma referência de um modelo do iPhone 4 com processador A5 dual core. E isso se diz respeito a uma variação do N93 com chip compatível com sistemas de transmissão CDMA e GSM, simultaneamente. Existem rumores ainda que o N94 é apenas uma versão para o T-Mobile ou também da empresa Sprint. E com certeza depois disso eles já vão pular direto pro N96, né, cara? Porque N95 o nego não vai ter coragem de colocar. Com certeza, né? Vai regredir o bagulho agora, mano? Eu hoje ainda tomei uma chamada de atenção da Nokia pelo Twitter. É mesmo? Aqui, ó. O Malbiroshi das Meias Devas, ele mandou: quem quer trocar um iPhone para um Nokia modelo A não sei o que? Aí eu já emendei uma, né? Conta outra, né? Aí tá aquele, o perfil da N Possibilidades falou: se tá duvidando, entra aqui no site. Nossa! É. Aí fala: me dá uma que eu comparo, filha da puta. Você tá duvidando? Manda uma pra mim, seu idiota. A gente só tá falando do top 1 dos smartphones, né, mais vendidos. Né? Quem? Não, eles falou quem quer trocar um iPhone por um Nokia modelo tal, tal, tal, né? É, cara, porque a Nokia já nem é mais a empresa que vende mais, né, cara? Já era. É, com certeza. E a Nokia bateu isso daí, cara, pô, quando o celular começou, né, a ser febre, né? Que agora, velho, pô, você compra conta de... Você compra uma linha de telefone na padaria. Cara, quando você imaginou que isso ia acontecer na sua vida, velho? Fala sério. Nunca, velho. Quando você via aqueles fazendeiros usando aqueles tijolão enorme. É, pois é. Quando aquela Alhura tinha um peão que encaixava dentro da orelha, você lembra? De Star Trek? Ah, merda, cara. E a gente ria. Isso nunca vai acontecer. Isso, sabe o que lembra? Aquele meme de ele nunca vai arrumar uma namorada. Tá igualzinho. É verdade. Ah, a gente nunca vai usar um treco desse no ouvido. Mas, cara, o iPhone 5, o que ele vai fazer? Lavar, passar e cozinhar, cara? Eu já zoava disso na época do iPhone 1, né? Ah, o iPhone faz maravilhas. Você pode fazer esteira em cima dele, sei lá. Porra! Tinha uma zoação dessa. É, o único problema é que a bateria durava 2 horas. É, continua sendo mesmo. Bem, nessa última quinta-feira, a Microsoft disponibilizou, né, uma versão de teste do software, né, que é por trás do seu sensor de movimento, que é o Kinect, compatível com o Windows 7, né, na esperança que os desenvolvedores inventem os recursos aí para unir as funções do aparelho ao uso do computador comum, né. Então, o aparelho já é visto por muitos, né, como precursor da computação futura, e chamou a atenção dos hackers, que descobriram formas de fazê-lo funcionar em computadores comuns. A gente já sabe que no começo a Microsoft estava meio avessa a isso, só que à medida que ela foi vendo que é uma boa coisa você deixar as pessoas trabalharem em cima disso, agora ela já tá liberando até um kit de desenvolvimento de software aí pra todo mundo sair fazendo o que quiser, né, cara? Que bonito, né? Agora eles trabalham em cima da falta de criatividade deles mesmos, né? Espero os outros serem criativos, né? Ah, cara, mas no fim pra eles sai muito mais barato fazer isso. Eles, eles soltam, ficam monitorando, sai alguma coisa boa, eles vão lá e compram o direito do negócio. É, tem um geek numa garagem lá que, porra, pegou o Kinect, fez uma parada irada que eles nunca tinham pensado. Eles, pô, compram a ideia do geek, ele fica tranquilão ganhando uma merrequinha que pra Microsoft não vai ser nada. Eles vão ganhar mó grana com isso. Ah, cara, é que hoje em dia, né, meu, hacker já não é tão purista assim, né? Ah, eu sou foda, e não. O cara quer dinheiro também. Acho que vai, pouco, né, vai sair bom pros dois lados, sabe? Não vai ser tão caro quanto pagar uma equipe de 500 mil cabeçudo lá pra ficar pensando numa coisa babaca. Então o cara já vai entregar pronto, vai ganhar o dinheiro dele, que não vai ser pouco, e a Microsoft vai gastar menos. Vai ser bom pra todo mundo. Hoje em dia, todo software que lança é assim, né? Sempre tem uma versão pra beta tester, versão pra hacker, versão pra usuário. Versão pra hacker. É. O Cydia, você pode instalar e tem versão pra hacker. É, pra não dar muito trabalho, você já entrega o código fonte já pros caras. Vamos lá, a empresa Sunway Medical Equipment, uma empresa chinesa, né? Criou aí o Sperm Collector, uma máquina que realiza movimentos sexuais femininos e possui um DVD player. Ou seja o chinês que quiser. Mas são entradas diferentes, né? Você entra com o plug, né, velho? Sabe quando você insere, ele faz... Deve dar pra personalizar, né, velho? O produto que deve chegar ao Brasil com o nome de Robunheta promete uma coleta totalmente higiênica e não apresenta riscos de transmissão de doenças. Até porque eu creio que esse buraco não sangra, né, cara? Então, os fabricantes... Pode passar a troja, né, velho? Pro pão do cara, sei lá, né? Alguma coisa desse tipo. Troja, né, cara? Você vai pegar um vírus de computador, né? Os fabricantes garantem que o robô é a melhor alternativa pra coleta, né, e tratamento dos pacientes. O fabricante do produto faz cerca de 10 aparelhos por semana, ao custo de cerca de $3,000. O robô será implantado em clínicas de coleta e bancos de esperma e ajudará os pacientes com problemas relacionados à ejaculação e ereção. E aí você vai ter no link aí imagens, né, e um vídeo do robô. Vai ter um vídeo do robô em ação. A gente deve colocar uma banana, colocar alguma coisa desse tipo, né? Ela sai descascada. O cara bota a banana e ela sai descascada. Né, a Microsoft que deixou o código aberto pro pessoal hackear e ver as outras utilidades, né? Será que essa máquina tem ajuste de grip e de velocidade? Assim? Cara, e o duro que pelo movimento... Duro? Pelo movimento que ela faz, ela também pode ter o nome no Brasil de Robocat, né, cara? Ai, caramba. É o verdadeiro hardware, né, cara? Não, mas aqui tá dizendo que você não precisa ter o hardware, pode ser um malware mesmo. É, você coloca lá, este hardware não foi devidamente instalado, pode apresentar problemas. Falta de compatibilidade com o Robocat. Parece aquelas maquininhas que eu boto na vaca pra tirar o leite, tá ligado? Isso, ordenhadeira. Falando nisso, quando termina de ver esse vídeo, o relacionado do YouTube depois é de um cara ordenhando um elefante. Nossa, né? Imagina o tamanho da trompa, velho. Momento Sofá. Bom, então, para concluir o nosso sempre tradicional e relaxante momento sofá, no qual o Sr. Polar nos separou algumas imagens da Erika Mittdenk, que fez... Ô, Polar, você tá ficando especialista em cosplays de mulheres que não se vestem muito, né, como Mulher Maravilha e Mulher Gato, né? Eu dou uma sorte pra Jesus todo, cara. Pois é, então tem várias fotos aí da senhorita Mittdenk aí, vestida como... Né, dando uma lembrança de Mulher Maravilha, não é muito bem um traje, mas enfim, e ela com o traje completa no rosto da Mulher Gato. O rosto dela tá bem caracterizado, né? Exatamente. Cara? Então entra aí, cliquem e fique à vontade. Bom, queremos agradecer a presença aí novamente do senhor Renato Benevenuto, por nos acompanhar uma madrugada dura. Ah, muito obrigado pela oportunidade, estamos aí. Agradecer também, ó, pela primeira vez aí, escabaçamento do senhor Diego Flyfish aqui no Nerd Drops. Primeira vez, a gente nunca esquece, foi muito bom, muito obrigado. Foi de repente, né? Foi de repente, assim, até tá falando com o Polar, pô, ele vai gravar agora, pô, tem nenhum KY aí, pô. De repente ele sentiu só a mão no ombro e aquela olhadinha, vamos? Mas isso aí, faça o seu jabá aí. Pô, jabá, cara, hein? Pô, entra lá no nosso site, gaveteiro.com, pô, a gente fala de um monte de coisa, escuta lá o nosso podcast que já dá pra ter uma ideia do que a gente aborda. É isso aí, como é a sua primeira vez aqui no Nerd Drop, você tem o direito de escolher uma música. E como a primeira vez do cara já rolou um Robocat, né, velho? Porra! Pô, então nessa onda aí, né, cara? Então botar aí, eu gostaria que vocês colocassem a música do Drink no Inferno, não sei o nome da música, velho, mas a música lá tem uma da mulher lá que faz uma strip, tá ligado? Aquela sim, vampira, a Salma, né? Hayek. Porra, liga aí, muito foda. Já até sei qual que é a música. Eu não sei qual é a música, não. Eu tenho CD aqui na minha frente. Tá em quê? 320 kbps? Você tem o CD do Drink no Inferno? Eu tenho, eu comprei quando lançou o filme. Porra, parabéns, né? E não se esqueçam, dúvidas, reclamações, sugestões, não esqueçam de enviar para nedrops@gmail.com ou nedrops@nedrops.com ou .com.br. Até a próxima semana! E um beijo na bunda! distant firelight burns bright, wondering why it's only after dark. I find myself in her room. Cara, já fez mesmo? Bonair. É, tá aqui, tá aqui. Só isso? Só isso. O filho da puta estacionou um avião no meio de Las Vegas, velho. Como assim só isso? Nem o CSI conseguiu fazer aqui. Ficou chateado, não volta mais. Oi, oi. Ah, agora... E? Aí. Oi, você tá usando caixinha só? Eu uso. Por que você não corre? Eu sou precário. Eu vou te dar uma sugestão, Renato. Você pega a fita isolante, coloca um de cada lado da orelha, assim, ó, e passa, é, e fica, né, igual a Princesa Leia, tá ligado? Não, porra, o problema é que é mole de resolver. Eu pego o fone do iPod e eu ligo na caixa de som. Ah, isso, eu não pensei isso antes, né? Não, eu tava esperando vocês reclamarem bastante. Seu pitkinga. Pronto, então vamos lá. Ele bota o fone e testa o microfone, né? Não, eu tô testando o retorno pra ver se tá alta. Porra. Falou aí, Tim Renato, falando diretamente de Lisboa. Não, não vou. Pô, vou viajar agora, depois do feriado, pra Colômbia. A merda, o cara vai se drogar e não vai fazer a cobertura. Olha o tamanho do nariz do cara, você já sabe o que vai fazer na Colômbia, né? Que bela carreira, né, cara? É. Vai seguir a carreira.